começou aqui a edição do Estádio 97 em nome de Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra é gol. Beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's, grande cheddar McMelt, McFritas cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, tá no ar, meus amigos, o Estádio 97. É, bem-vindos, boa tarde a todos. Boa tarde. Tarde tranquila, né? Boa tarde a todos os amigos da mesa. Sim. Uma boa tarde a todos os amigos da mesa, que eu gosto tanto do Bado, amizade assim, é, coisa assim sensacional. Do Domênico, cadê o mano? Tanto. Boa tarde, tudo bem, Domênico? Tá, maninho, querido. Tamo na área. Motinha, tudo bem? E aí, como é que tá o Rio? Olha, Motinha, temperatura agradável, tô vendo aqui o jogo, término da partida aí entre o Paris Saint-Germain com o Bayern. Deitando, né? Deitou, mano? O espanco. Ó, Domênico, vou te falar, mano. Segurar esses três aí, o Mbappé, o Cavani e o Neymar. Mas tá feia a coisa. Eles estão de bem já, né, mano? Então, viu, cara, Bento? O Cavani fez o gol, o Neymar segurou a cabeça dele. Né? Na hora que o Neymar perdeu uma falta o gol, lá, o Cavani deixou ele bater. Na hora que o Neymar deu um toque de calcanhar, o Cavani perdeu o gol, o Neymar aplaudiu o cara. Pararam de birrinha, pararam de bichinha. Parou, sabe, a palhaçada. Né, já sabe, né? Se não for com o cara, velho. Tem o Neymar, mas vai falar aí, Motinha. Tá 3-0 aqui, fora os ameaços, hein? Se o jogo acabasse 5-6, não ia ser nem um pouco espantoso, não, cara. Caramba, hein? Parece a Germã deitou no Bayern, cara. E é o Bayern, né, mano? Não é o Apoel. Não é o Spartak. Eu vou te falar, viu, Bento? Isso serve também, Bento. Muitas vezes pra gente não pintar o monstro tão grande como a gente imagina que ele seja, mas que é inferior ao tamanho dele realmente. Cara, nossa, o Corinthians hoje, se pega o Bayern, ganha. Ah, vai pras manchetes, vai, seu bem. Para. Vocês não estão ganhando o Atlético de Goiás, velho. Você tá louco. Nossa senhora. Mas é diferente. Ah, corta o mano. Porque vai. O Atlético Goianiense, mano, a responsabilidade é toda do Corinthians. Então esses caras aí vêm aqui numa retranca, num ferrolho desgraçado, e tenta arrancar um empate. Numa bola, sei lá, vadia, jogada pro meio da área. Eles vão lá e empurram a bola pra dentro do gol e ganham o jogo. Agora, Corinthians e Bayern, os dois são obrigados a se atacar. Então dá jogo. É verdade. Entendeu? Então dá jogo. Pegada. Então vamos lá. Caipira vadia. Começamos por quem, hein? Caipira bicha. Quem é caipira bicha? Nossa, como assim? Foi o Chaves. Foi o Chaves. Você falou isso aí? Foi você. Olha, eu vi você falando. Ele falou caipira vadia. Assume aí, ô bicha do sul. Não assume. Não assume nada. Posso falar? Você é um mureta, meu irmão. Por quê? Você tem que assumir. Eu falei. Mas que deitada. Mas não falei. Foi o Mota, foi o Cláudio. Não falei nada. Todo mundo ouviu aqui, ficou feio de você. Tá saidinha. Aliás, agressão gratuita ao senhor Bento. Absurdo. Vai, Joesley. Bento que é nós, né, Bento? É nós, amigão, é brother. Isso aí, Marcão. Tamo junto, seu Bento. Vamos ao Santos aqui. Vamos lá, o peixe. Hoje começar com a audiência lá em cima. Isso aí, seu Bento. Como é que tá, RG? Vamos tranquilo. Olha o chefe aí, risando. Tá gostando, hein, Richard? É o cara que mais ri no rádio brasileiro, né? Ele é. Fala mais perto do microfone, como você sabe, chefe. Fala como você tá de bermudinha. Ele roubou a bermudinha. Do filho dele. Puta, tá muito nós jogamos bonito. Essa porra toda ontem fora e voltou? É. Não é possível. Acho que eles lavaram hoje. Lavaram, tá cheirando. Lavaram, bem. Não tá cheirando. Tá cheirando, tá cheio de conforto. Lavaram isso aqui? Lavaram nada, velho. Lavou. Olha, o peixe aqui que tem tá. Tem um anão aqui em cima. A expectativa é de que o Lucas Lima, o Vitor Ferraz, o Renato possam jogar o clássico. Fez falta, né, RG? Lucas Lima? Fez falta. Vai jogar o clássico? Olha. Eu vou dizer um negócio pra você. Não sei, tô dizendo. Se o Lucas Lima... Vitor Ferraz. Quem? Ricardo Oliveira. Vitor Ferraz. E o Fernando Prass, no clássico Santos e Palmeiras. Fortes emoções, hein, velho? Olha, te falar, hein? Porque ele tá... Realmente tá feio ali. Fortes emoções, hein? Então, é isso aí, é essa... Mas é garantia, seu Bento? Eu não sei se é garantido essa volta aí. O Renatinho... Acho que o Renato só, né? É, o Renatinho... O Renatinho já tava recuperado. É, o Renatinho e o Citadini se recuperaram. Agora, o Lucas Lima, não sei não, hein? E o Vitor Ferraz também parece que não, hein? É, esse também acho que não. Esse também... E, aliás, quem ganhar esse jogo aí vai brigar com o Corinthians aí pra ver quem vai ser campeão brasileiro. Eu penso que sim. Eu penso que Palmeiras e Santos decidem aí quem é que vai continuar na cola do Corinthians. E já, como eu disse... Vamos brigar pra ver quem será o vice. E como... Isso a gente vai ver depois. É, não. Tudo vai depender de vocês. E o Peixe já tá de olho no ano que vem. Alguns jogadores vêm chamando atenção aí da diretoria. Por exemplo, o Damian Dias e o Jonathan Alves, do Barcelona de Guayaquil, que vocês sentaram no ferro com os dois aí na vila. É, não foi? Atrás dos caras? Os caras correm. É bom, hein? Esse Damian Dias, como os cara, corre, os velho? Cara... Que número que é esse aí? Acho que é o 11. Ah. Se joga, eu não sei. Mas aí que tem, o bicho corre. Tem o Nino Paraíba. Quem? Nino Paraíba. Sério? Tem. É bom. Bacana. É um dos laterais mais caros aí daquele negócio lá. Ah, é? Tá todo mundo atrás. Ó, tem o volante Matheus Galdesani, do Curitiba. Matheus Galdesani. Deus é Rafael. Zé Rafael do Bahia. Zé Rafael. Jogadores é o que tem ganhado destaque, né? Tem muito time atrás também. Tem, né? Zé Rafael. E fora uma molecadinha que deve. Tem uma molecadinha que deve também dar umas beliscadas lá no profissional. A base vem aí, né? Boa. É isso aí, então. É isso aí, estamos sossegados. Vamos lá, Domênio. Vamos lá, seu Bento. Quem sou aqui agora? Deixa eu ver aqui. Vamos ao Parmeira, né? Nós. Fala de nós, senhor. Marcão mandou um chi, por quê, Marcão? Por quê? Por quê, Marcão? Porque vai pegar o Santos, aí eu acho que dá Santos nesse clássico, hein? É, Domênio. Você pode achar o que você quiser. Você pode achar Marcão, o que você quiser. Isso. Boa, Marcão. Você pode achar o que você quiser. Não entendi, boa, Marcão. Assim. Tamo junto, Marcão. Torce mesmo, viu, Marcão? Torce mesmo. Porque aí vai acabar de fato o ano pro Palmeiras. Embasado em quê? Vai acabar o ano de fato pro Palmeiras, gente. Falou o cara que o time dele e o ano tá ganho. Não, mas a gente falou o cara que o ano tá ganho. Pelo menos a gente tá disputando alguma coisa. Tá disputando o quê? Pra não cair. Tá louco, não importa, mas tá. Ah, tá. Ô, Domênico. Emoção, né, Marcão? Fala aí. Ó, nem o William e nem o Luan saíram ilesos do STJD. Ah. Vão poder jogar o clássico. Né, inclusive o Luan vai estar confirmado aí na vaga do Edu Dracena. Luan! E o Bigode também, né? Por aquele lance lá no. Contra o Atlético. É, exatamente. Então, estão liberados aí, podem jogar o clássico sem punição. Hoje teve um bate-papo lá. Opa. Entre o Matos, o presidente e o elenco. Opa! Né, reuniram lá. Chamaram junto? Para comprar alguma coisa. Eu acho que. Ou foram falar o seguinte, ó, tem 500 pau para cada um, mas se for campeão, vai saber. Precisamos ganhar alguma coisa, né? É, exatamente. Então, mas é isso aí, o Parmeira, Domênio. Então, William, Luan liberados. Teve uma conversinha hoje, vamos ver aí. É, mas a tendência mesmo é que talvez o Michel Bass seja o lateral. E o prazo renovou? Prazo tá finalmente. Tá lá, né? Mas vai renovar, né? Um aninho. É, também acho que sim. Tem que renovar com o cara. E acho que tem que renovar. Né? E acho que tem que dar uma renovada, sim, né? Boa. É isso aí, Domênico. Tá certo, seu Bento. Algum comentário? Não, sem comentários. Acho que é aquilo que estão sendo falado, né? Durante toda a semana está sendo falado, comentando. É, o time que ganhar segue, né? Mas eu acho assim, se de repente tiver um tropeço, o problema é que o Corinthians joga depois, né? Ele vai saber o que vai acontecer nesse jogo, né? Já entra sabendo. Vamos supor que empata o jogo. É, não é também de tão ruim de todo se tiver mal. A derrota do Corinthians. Claro. Se tiver um empate lá também, é uma rodada a menos pros dois, né? Pra Palmeiras. Mas o Domênico, sabe o que Mas eu ainda acho que o empate pro Santos é melhor do que. Mas o Domênico, se empatar esse jogo, é óbvio falar, azedou pro Palmeiras, azedou pro Santos. Sabe por quê? O empate? O Corinthians ele vai pegar um Cruzeiro. Ou de ressaca pelo título da Copa do Brasil, ou abatido pela derrota. Porque é o jogo seguinte depois da final da Copa do Brasil que acontece hoje. Sim, então você acha mais difícil, mano. Ou não, né, Eu acho que é pior se o Cruzeiro não for campeão. Porque ele vem babando pra disputar a vaga da Libertadores. Eu acho que independente do que aconteça, Domênico, hoje, ou o título do Cruzeiro ou a derrota, eu acho que o Cruzeiro ele entra batido domingo, se perder o título. E se ganhar... Vai ser um jogo meio que pra cumprir tabela e o jogo pra comemorar. A torcida ainda vai estar de ressaca e o time também. Então, eu acho que se empatar esse clássico aí do Palmeiras e Santos, eu acho que os dois se ferram. É, pode complicar. Os dois se ferram. É. O empate pode matar os dois. Né? Sim, mas eu. Se o Corinthians ganhar. Eu acho que é muito. Esse julgamento com relação ao comportamento do Cruzeiro. Não é assim, não. Acho que não dá pra garantir isso, não. Hein? É porque o Cruzeiro dá pra garantir sim, RG. Você vai ver. Acho que não. Se não me engano, o Cruzeiro vem um dos melhores aí do time do retorno, hein? Sim, o Cruzeiro é o único time, se eu não me engano, Domênico Gatto, que nas últimas 5 partidas tem 4 vitórias e um empate. Exatamente, é isso mesmo. Acabei de ver aqui. É o melhor time, deixa eu ver o Avaí, porque o Avaí também estava bem, né? O Avaí tem 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5. Avaí? Ele tem um empate, vitória, vitória, empate, empate. Então assim, também não é isso tudo, né? 6, 7, 8, 9 pontos. Tem time que conseguiu muito mais. O Vitória, por exemplo, tem 10 nos últimos 5. O Cruzeiro tem... O Cruzeiro tem... 4 vitórias? 13. Empatou? Nos últimos 15, 13. 4 vitórias e um empate? Né? 13. Eu não bancaria isso que o Cruzeiro vai entrar com essa desligada, nessa desligada toda, não. O Palmeiras tem 9, 10 nos últimos 15. Deixa eu ver aqui quem é mais. Flamengo tem 9, 10. Santos teve muito empate. 8. Né? 2 empates, uma vitória, uma derrota e uma vitória. Mas os melhores aqui, né? Deixa eu ver o São Paulo. O São Paulo que tá numa pendura desgraça. Mas, tem 3, 4, 5, 6 pontos. Tá mal. 6 pontos nos últimos 15. É muito pouco, cara. Né? Você tem uma ideia? O Atlético Goiás tem 7. Você tá falando tá entendeu? Retorno, né? Os últimos 5. São Paulo é o 10º no retorno. Já foram 6 jogos. São Paulo é o 10º no retorno. O retorno. Não, os últimos 6. Os últimos 5 jogos. Né? E o Corinthians tem 7. O Corinthians é igual ao São Paulo. É o mesmo número de pontos que o São Paulo fez. O Corinthians fez nos 5 últimos. Bom, é isso aí. Mas antes, ô seu Bento, da gente continuar com as outras agremiações, hoje tem convidado, hein? Hoje tem um convidado bacana hoje, hein? Olha só, quero dizer aos senhores, deixa eu falar aqui de Extra, porque olha, Dia das Crianças é no Extra. Confira a promoção super especial pra você. Promoção Galera de Manas Prontas. Comprou R$60 em brinquedos Disney, ganhou um número da sorte. E com esse número se concorre a 4 viagens para Buenos Aires com seus 3 melhores amigos. Você vai fazer assim, vai realizar o cadastro, vai consultar lá no regulamento as condições de participação e também o número de autorização que vai ficar em www.extra.com/crianças2017. Meus amigos, mais ofertas, mais diversão. Só no Extra você tem o jeito mais divertido de economizar. Então corre pro Extra aí, tá bom? Este é o Estádio 97 em nome de HDI Seguros e de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's, hein? Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, esse eu comi, hein, já. É bom demais. Bom, também em nome, meus amigos, de Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no Buscapé. É bom. Estádio 97 também em nome de Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Exegue a faculdade. Faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E o Estádio 97 também vem em nome de Fricou. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site Fricô freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Estádio 97. E agora, seu Bento? Vamos aqui ao São Paulo. São Paulo? Tricolor. Tricolor. Chiu que eu. Olha só. Não, como Xi não? Agora todo dia é Xi agora. Ué, mas a Z4. Mas onde que tá o São Paulo? Então fala da Naba aí. Que Naba? Vocês saíram da Libertadores, saíram de todo mundo. Mas faz tempo não. Faz tempo não, mano. Não, peraí, mas o São Paulo tá na zona. Vem não. Aqui tá lá. Então, mas tá na zona. Ou não tá na zona? Mas é só até domingo. Tudo bem, então até domingo tem X sim. Aliás, não, é a última rodada. Quando não é o Mano que tá nervoso, é o Mota. Aliás, o que tá acontecendo aqui? O jogo de. Eu nunca tô nervoso. Ah, não. Chino, tchoba dos outros, é refresco. O jogo contra o Sport deve ter apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o Corinthians. É o Edmar. Edmar. Na vaga do Júnior Tavares, que está suspenso. Esse vai de Edmar a pior, hein, velho? É. Sensacional. O Júnior Tavares também, mesmo se fosse suspenso, eu acho que seria o Edmar. Ele tava testando o Tomás hoje também. Aonde? Vai, tava testando. Tomás. Mas testando aonde? No campo, aonde? Na lateral esquerda? Não, não. Só é outra coisa. Jumento. Só é outra coisa, que o Dorival, durante a semana, ele faz treino com 13 jogadores. 13 jogadores. Ah, mas não vai mudar, imagina. Será? A escalação do São Paulo vai ser a mesma, com exceção do Edmar no lugar do Júnior Tavares. Thomas, velho. Thomas, eu conheço o Thomas, lá, o maquinista. Ai, Thomas, banho. Vem do time da Bolívia, do Jorge Wilstermann, eu acho. Que... Eu não acho ele ruim, não, velho. Aliás, foi naquele, jogo lá que ele jogou contra o Palmeiras, que ele jogou muito bem, inclusive. Foi aqui no Parque Antártica. No... Se o Dorival tivesse posto ele, talvez o São Paulo tivesse perdido. Ele é muito bom jogador, eu não acho ele ruim. Shailon. O Shailon é maravilhoso. Shailon! Maravilhoso em que sentido? Bom jogador. Mas aí, mais alguma coisa? Aumentou a pressão em cima do Vinícius Pinotti. Ontem não deu pra gente falar muito por causa do horário político. Lembrou, né? Mas o All Sport fez lá divulgou uma entrevista lá, na realidade, uma reportagem. Que falam que o Pinotti deu dinheiro pra aquele Alan Zimmerman lá. Nossa. Inclusive. Cara dos ingressos. Inclusive, eles divergiram lá na hora de justificar. Porque o Pinotti que deu o dinheiro? Sim. Eram parcelas de R$9.100. Estão dizendo, eu vi que tinham falado que seriam 5 parcelas, mas hoje eu vi falar que tinha sido mais de 100 mil, cara. Isso é que também tem uma questão aí, porque esse cara, ele não pode receber dinheiro, as contas dele estão todas bloqueadas. Sim. Né? E aí, eles teriam dado dinheiro, inclusive, pra terceirizou irmã. Terceirizou o recebimento? Entendeu? Porque não podia depositar o dinheiro na conta porque tava bloqueado. Ficou pior em medo que eu história sou. Cheque especial come, né? E ainda o que é curioso nessa história é que o Pinotti falou que foi um esquema de doação, porque o cara tava precisando pagar uma cirurgia cardíaca do pai dele, pagar uma parcela da faculdade. Porque ele tá com o dinheiro bloqueado, né? E o Alan Zimmerman falou que foi por causa de prestação de serviço. Isso fez tá me nenhuma. Lembrando uma pessoa, companheiro. Lembrando. Política tá virando, e o futebol tá virando igualzinho a política. Né? Rapaz, tá Domênico não. Do céu. Sempre foi. Meu amigo, fazer o que é, né? Tá boa. Mas, ô Mota, independente, claro, eu acho que o clube ele tem que averiguar. O São Paulo não pode fazer o que ele fez aí naquela parada do Jack, aquele negócio da comissão da namorada do Aidar, ou seja, varrer a sujeira pra baixo do tapete. Com certeza lá, não. Fechar a caixa de Pandora. Mas o negócio é o seguinte, é claro, não dá pra gente falar a fundo, porque eu não conheço também profundamente o Vinícius Pinotti, mas uma coisa é criticar o Pinotti enquanto dirigente de São Paulo. Eu acho que como dirigente ele tem deixado muito a desejar, assim como o Leque também. Mas eu já vi alguns argumentos aí, inclusive aí atacando até a honra do Pinotti com relação a esse episódio, falando, tá vendo, ele tá macumunado com o cara. Eu discordo, hein, gente? Eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela pra poder acusar as pessoas de qualquer tipo de situação. É claro, eu acho que o torcedor tem o direito de estar revoltado com a postura do cara enquanto dirigente, o cara não tá indo bem. Mas, mano, mas isso faz parte da... Faz parte da... Que ele dirige o time. E quem indicou o cara foi ele. E não, ele que tá, então tem direito à crítica, sim. Não, mas não, é que o Mano tá falando que não pode provar nada contra ele. Não provar, não. Com relação ao desvio de dinheiro. Por exemplo, esse Alan Zimmerman aí, ele foi demitido do São Paulo até inclusive por justa causa. Ele tá sendo acusado realmente aí de ter praticado algo ilícito. Sim, com inclusive, certeza. Ele está sendo processado criminalmente. O que não é o caso do Vinícius Pinotti. Por mais que ele tenha, entre aspas, dado uma mesada para esse cara, isso não quer dizer que ele tenha sido, talvez, aí atrelado dentro da falcatrua que esse cara tenha participado naquele negócio do show do YouTube, por exemplo. Eu acho que as pessoas têm que saber separar a crítica com relação ao dirigente com relação ao ser humano. É que a questão aí, né, mano, envolve o São Paulo, um cara que foi indicado por ele, sim, que todo mundo sabia que ele vinha, né, de uma história aí meia nebulosa, com essa história da Copa e tudo. Mas esse dinheiro é proveniente do quê? RG. Hã? Não, Motinha, o dinheiro é emprestado aí, ou pelo menos doado pelo Pinotti, o Pinotti falou que ele emprestou. Ah. Era um dinheiro de pessoa física, não é que o São Paulo deu pra ele. Entendi. É um recurso próprio do Pinotti. Ô, mano, mas é que tá envolvido uma história também aí, que o dinheiro que o cara recebia do São Paulo também não ia, não era oficialmente, porque tinha que pagar de uma forma, e isso o São Paulo está envolvido também, que era, porque não podia depositar nas contas dele, entendeu? Então tinha que dar o dinheiro por nas fora, conta, né? Boa. Tá certo. Então tá. Vamos ao Corinthians. Bateu na cara do Dedé Santana aqui. Coringão, hoje o Corinthians vendeu os 15% dos direitos econômicos do Maicon, né, que pertencia ao clube. Mortadela agora? Vai não, agora foi de vez. 4 milhões de euros, aí cerca de 16 milhões de reais. Né, foi o número revelado pelo site aí, Meu Timão. Tá. Né, só que isso não tem nada a ver com o lance do Pablo, né? É outra coisa, né, mano? Então, primeiro... Ainda bem, viu, Bento? Ainda bem. Por quê? Porque nessa transação o Corinthians ele saiu ganhando, e eu vou explicar o porquê. Algum tempo aí, coisa de alguns meses, houve sim o interesse aí do Bordeaux, o time que o Malcom joga hoje, em envolver esses 15% que o Corinthians tinha no passe do jogador na aquisição em definitiva do Pablo. Ou seja, o Corinthians ele tinha que pagar pro Bordeaux 3 milhões de euros para ficar em definitivo com o jogador, com o Pablo. O Bordeaux ofereceu naquela oportunidade aí 1 milhão e 800 mil pelos 15% do Malcom. Pelos 15%, o Bordeaux ofereceu esse 1 milhão e 800. Ou seja, o Corinthians deveria quitar a diferença, que era 1 milhão e 200 mil euros para ficar com o jogador, o zagueiro Pablo, em definitivo. Hoje, Bento, a notícia é que o Corinthians ele negociou a parte dele, esses 15%, por 4 milhões e meio de euros. Ou seja, um valor infinitamente maior do que aquele proposto pelo Bordeaux há alguns meses. E isso tá claro, é evidente, que deve ter alguma proposta muito boa pintando em breve aí pelo Malcom. O Bordeaux ele não ia superfaturar essa parte do Corinthians aí à toa. Inclusive diziam aí que o futebol alemão estava atrás do Malcom, que o futebol italiano também fez uma proposta, enfim. Eu acho que a cada vez mais, ou o Bordeaux está tentando valorizar numa possível venda, ganhar um dinheiro em cima aí, sabendo que o jogador tá valorizado, ou o Bordeaux tá tentando se precaver de um possível assédio que possa haver de outros clubes europeus para não tirar o jogador quase de graça lá. Porque quando a gente fala de 4 milhões e meio de euros aqui pro Brasil, pro nosso cenário é muito dinheiro. Pra Europa é dinheiro de pinga. Certeza. Então, o Corinthians ele acabou se dando bem com relação a isso. Agora, se o Corinthians quiser comprar o Pablo em definitivo, no término do contrato, o Corinthians ele tem que pagar essa quantia de 3 milhões de euros aí, de qualquer maneira, para o Bordeaux, que era o time dele que tinha o contrato com o jogador antes dele acertar com o Corinthians. Ainda tem o contrato, porque ele tá por empréstimo no Corinthians. Sim, né? Com certeza. Hoje no treino o Jô saiu com um susto, mas acho que não deve ter problema pro jogo do final de semana. Saiu com um susto, viu? Uma ratazana. Deu um susto aí. Foi uma de boa. Parece que uma contusão na panturrilha, mas tá tranquilo, sim. Não deve assustar pro final de semana, não. Mas se tivesse sido no braço, não tinha sentido nada, né? É verdade. E o pessoal ainda tá fazendo aquela piadinha, né? Falou, mas a lesão não preocupa, porque a lesão foi na perna, o jogo joga com o braço. Ele não sente nada, né? Não, mas tá tranquilo, isso é injustiça com o jogo. Injustiça. E pingou também um tinguazinho lá, Bento, do Barcelona, viu? Com relação aí à compra que eles fizeram do Paulinho. O Corinthians recebeu um pouco mais de 1 milhão de reais aí também pela formação do jogador. Hein? Paulinho, grande Paulinho. Dá pra pagar os negócios, hein, mano? Tá bem elogiado Já dá pra pagar, mano, os fornecedores aí. O Paulinho tá jogando muito no Barcelona. Não, os caras tão elogiando ele, falando que ele é um monstro. Ele foi questionado, né, Motinha? Inclusive o Paulinho, se eu não me engano, é a quarta contratação mais cara da história do Barcelona. Isso gerou revolta na torcida, em dirigentes e coisas do tipo. Eu também acho que é um pouco de exagero pagarem a grana que pagaram no Paulinho. Mas que ele é um excelente jogador, não tenho dúvida nenhuma. Ah, sim. Paulinho joga muito, o cara é monstro. É, tá jogando mesmo. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Coringão, hein? É, bem daqui a pouco. Tá bom, mano. É nóis. Já, já. É isso aí, seu estádio 97 aqui pela Energia 97. Vem em nome de HDI Seguros. E depois consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também vem em nome aqui de Extra, futebol pé de cerveja, Amstel geladinha. Futebol pé de Extra é gol, beba com moderação. Sei. Olha, já tem o nosso convidado, vou apresentar ele daqui a pouquinho. Sim. Mas antes, o Mano vai vir com um recado importante de McDonald's. Ah, tá com uma fome, Mano. Nossa. Opa, Domênico Gato, então se liga nessa dica, meu parceiro. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, com dois hambúrgueres e muito cheddar. Ah, a galera que curte aí, a galera que pira, eu tenho certeza que a galera vai amar esse sanduíche. É demais, cara. Grand Cheddar McMelt, com dois hambúrgueres. Você que ama o hambúrguer do McDonald's, não deixe de provar. E tem essa McFritas também que tá demais, cara. McFritas Cheddar Bacon, com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso, galera. Olha, meu irmão, eu falo, eu começo a babar. Escorre aquela baba aqui no canto da boca aqui porque é demais. Meu irmão, e tem o Motinha, você que é fã. Eu sou fã. Você que é fã, você adora carne de porco. Adoro. Ó, ouça só essa minha dica. Tem o novíssimo Cheddar McRib Barbecue. Esse lanche é demais. Cheddar McRib Barbecue, feito com 100% hambúrguer, Motinha, de carne suína. Carne suína, cara, em formato de costela. É um lanche sensacional, é exclusivo do McDonald's. E acompanhado nesse grande sanduíche aqui, temos cebola grelhada e muito, muito, muito cheddar. Então, galera, provem o Cheddar McRib Barbecue. Esse lanche ficou sensacional. Boa. O cara que inventou esse lanche, o cara tem que ganhar um Oscar. O McDonald's é demais. Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Boa, mano. Olha só, você pode acessar aí 97fm.com.br/estúdio ao vivo para você assistir o Estádio 97. Você que tá afim de assistir, tem duas formas. Ou você acessa o site, né? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Sim. Ou você também pode ir no facebook.com/energia97fm. Sim. Tá bom? Você pode ir lá e você vai poder assistir ao Estádio 97. Sim. Hoje tem convidado, meus amigos. Convidado de hoje, nascido em Brasília no dia 26 de maio de 1991. Nossa. Gustavo da Hungria Neves começou a compor aos 8 anos e aos 14 anos já lançava sua primeira música. Caraca. É, cara, não é brincadeira não. Hoje tá embaçado, que em pouco tempo já contabilizava 120 mil visualizações. Ó. Show de bola. Senhoras e senhores, estamos recebendo o Hungria, que tem números surpreendentes na internet, vocês não têm noção, cara. 600 milhões de visualizações, mais de 2 milhões e meio de inscritos no canal oficial do YouTube. E aí, Hungria, beleza, meu velho? Meu amigão, tudo certinho, muito obrigado. Pô, que legal você vem aí, cara. Tamo junto mesmo. Legal. Esse som aqui é o Lembranças, esse? Lembranças, essa música é... Põe o fone que você vai ouvir isso, garoto. Essa aqui. Mobilete, carrinho de rolimã. Essa é a música que eu soltei há... Tem quanto tempo? Acho que uns 6 meses, né, Márcio? Ela contabilizou agora 110 milhões e eu tô muito feliz pra ela. Nossa. Outro, Felipe Anderson tá comigo nesse clipe, é meu amigo de infância. Quem que é que tá? Felipe Anderson. Felipe Anderson. Base. Santos, né? Menino da base. Legal. Eita. Você é santista, Hungria? Flamenguista. Vai ser campeão hoje, Hungria? Eu, com certeza. Vamos levar. Vai ganhar ou vai pra pênalti? Ganhar. Vai ganhar? Vamos ganhar. E o Muralha? Ser? E o Muralha, vai. Murinho, Murinho. Uns três, vamos botar. Nossa de três. Nossa senhora. Três? Caraca, 3-0? Você tá empolgado, hein, Hungria? Empolgou, hein? Hungria, emocionou, né? É verdade. Hungria, me conta como é que você entrou no mundo aí do hip-hop. A música entrou na minha vida de uma maneira muito natural. É? Desde criança eu gravei. Desde moleque? Já? Desde moleque. Você já fazia as rimas? É, sim. Eu escrevi minha composição, eu tinha 8 anos de idade. Essa primeira música eu gravei. Hoje tem encontro, hoje na embaçada eu tinha 13 anos de idade. Então foi algo aconteceu de uma maneira muito natural. As coisas de Deus a gente não precisa planejar. Elas acontecem de uma maneira muito abençoada. Muito. Olha o clipe lá, Roberto. Esse é o clipe? Isso. Pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da... Conhecia, mano, o trabalho do Hungria? Olha, já ouvi sim, Domênico Gato. É sensacional, inclusive. Parabéns aí, irmão. Tô ligado que você é flamenguista aí também. E é tudo nosso, hein? Como também? Como também? Você não é? Ah, você também é, mano. Você viu aí, ô? Também. começou agora, hein, mano? Tudo não, eu sou nosso. Rapaz. Ah, mas você se entregou, hein? Corinthians e Flamengo, não, pelo contrário. Eu sou corintiano, mas eu tenho vários amigos aí que são flamenguistas. É o Benja, por exemplo. Flamengo e Corinthians são as duas maiores torcidas do Brasil. Ah, show de bola, tamo junto, de verdade, hein? É nóis. Ah, 100%, mano. Legal, esse clipe aí tem quantas visualizações, você lembra? 110 milhões. 110 milhões? É, Domênio. Cara, você tá com um número gringo, hein? É o que você tem na conta corrente, Domênio. Eu? O dia que eu tiver isso na minha conta corrente, você pode acreditar que. Não, eu estaria fazendo. Mas eu estaria muito mais tranquilo. Não tava trabalhando com nenhum desgraçado. Ele não tem isso, não. Ele deve ter metade. Nossa, quando eu falei pra minhas amigas que ele vinha hoje aqui, que teve. Ai, grava o recado dele pra mim. Ai, eu não tiro a música dele. Ai, pelo amor de Deus. Ele interpreta tão bem. Interpretação não, viu? Não é interpretação não, isso aqui não é não. Aliás, me liga. Hungria, essa música aqui, Lembranças, interpretação? Tá numa Malhação, é isso? Isso, trilha sonora da Malhação. Trilha sonora da Malhação, né? Exatamente. Entrou pra... Quando entra de trilha sonora da Globo, ajuda pra crescer. Foi bacana. A visibilidade, a TV é uma janela muito grande, né? Passando de partista. Você tá morando no Rio ou em São Paulo? Fico em São Paulo e em Brasília, minha família em Brasília. Ah, você fica meio a meio. É um dos meus empresários estão em São Paulo, eu fico muito aqui também. E os shows, como é que estão aí? A gente não para, até fevereiro do ano que vem tá tudo fechado. Opa, caraca. É mesmo, show, cara? Mas é quanto? Quantos por semana você faz? Quantos shows por semana? Já cheguei a fazer 6 por semana. Caraca, velho. É isso aí. Se falar que eu que tenho, quem tem 110, acho que é ele, viu? Esse papo aí de... por quê? Porque perdeu alguma coisa? Tá só com 110? Bom, façam suas perguntas, então. Aproveita aí que o Hungria é o nosso convidado de hoje e vai estar aqui conversando com a gente durante o estádio, etc. Certo, RG? Certo. Boa. Vamos partir para as primeiras ligações? Bora. Então vamos lá, 3284-7097. Vamos lá partir para as primeiras ligações de hoje. Ouvinte participando. Olha o Asdrúbal tocando aí, ó. Mundial, que é isso? Mais um ano. Não acredito. Verdão é só Série B. Eu bati palma, perdi a calma. Dodô socou a TV. Borja não guarda na rede. Puta vergonha, Verdão. Tem backbone. Só cruza. Ruim, ruim demais. Sai, sai, sai. Não! Eu tô na mesa e eu faço o que eu quero. Alô? Quero que se dane esse louco. Alô? Alô? Ah, tá zoando eu, o Palmeiras. Opa, quem fala? Francisco Domênico, e você? Tudo bom, Francisco? Tranquilo? Beleza. Francisco, luta. Francisco do que é o nome completo? Francisco Reginaldo Moreira. Reginaldo Moreira, e quantos anos você tem? 4.9. RG, 4.9 numa quarta-feira, como pior, é que fica? Pior coisa que existe, pior coisa que tem. O quê? Na vida. O quê? Cisco nos olhos, velho. Ah, sensacional! Trocadilho! Nota 10! 10! Não dá aquela coceira aí. Eu esqueci de avisar aos ouvintes, mas olha, tem torcida Estádio 97, camarote único pra São Paulo Esporte, hein? Oh. É, domingão no Morumbi, o jogo vai ser às 4 da tarde, mas tem que entrar no ar só os São Paulinos. Dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97, tá bom? E é o jogo da virada, viu, Domênio? É o jogo do amor. Eles vão virar, um dos últimos jogos na Série A. Vai te catar, né? O ante. Então tá bom, ô velho, ô Francisco, que time, hein? O todo poderoso Timão. Francisco, chupa e paga aí, ô Vieira. E por quê? Ô Vieira, tem aquela música também que o cara canta assim, né? Se o juiz não der uma mão. Nossa, tão afinados, hein? Cantada de trouxa. Me ajuda aí, meu. Aí tá ruim. Se o juiz. Tão bem afinados, hein? Sincronizados. O Hungria vem aqui, cantada de trouxa. Aí, a gente pode até ser. A gente pode até ser back in vocal do Hungria. Sério, o Hungria podia cantar essas músicas pra gente, né? É melhor, hein? O que você pode fazer, rapaz, é chocar uma cenoura. É isso que você pode fazer. Vai de catal. O Hungria tá aqui. Tá sem educação, viu, mano? Convidado aqui, ó. Francisco, conhece o trabalho do Hungria? Não entendi, Domênico. Você conhece o trabalho do Hungria? Isso. Vou te falar um negócio. Eu não conhecia a Hungria até, ele vai lembrar disso, até eu fazer um jogo comemorativo dele lá, Amigos do Hungria contra o Amigos do MC Livinho, aqui em Osasco. Sim, sim. Lembra disso? Lembro, caralho. Eu tava lá naquele jogo, eu fui um dos assistentes desse jogo. Tamo junto mesmo, obrigado, satisfação imensa. É bom. Você é juiz, é? Eu era, eu fui até 2013, né? quando, é. Quando eu jubilei pela Federação Paulista de Futebol. Jubilei. Você apanhou muito. Bonita palavra. É um árbitro experiente. Mas o Francisco, você apanhou já, já que você é um assistente, então, como é que você tem encarado essas polêmicas de arbitragem aí do Campeonato Brasileiro? Olha, vou falar um negócio pra você, viu, Mano? É terrível você estar sentado num banco, vendo, num sofá, melhor dizendo, vendo um amigo ser um árbitro errar como a negada tá errando, viu? Olha, o negócio. Mas é só incapacidade ou você entende que tem até má fé envolvida aí? Olha, ô Mota, não vou falar pra você que é má fé, tá? Não vou falar pra você que é má fé, porque a partir do momento que você se prepara, você, o treinamento de um árbitro. É terrível, bicho. Para você chegar lá, você tem que estar muito bem fisicamente. O psicológico também é muito cobrado. Aí você vai lá e fala, pô, vou ferrar aquele time lá, o A ou o B. Se o cara tem esse pensamento, ele nem vai, ele fica em casa, tá? Pede dispensa, para, fala, tranquei, não quero mais ser árbitro. Mas o que acontece? Às vezes é muito assim, tecnicamente tem muito cara ruim, viu? Tem muito cara ruim. Má fé eu não acredito, tá? Má fé eu não acredito. Às vezes o que acontece... Deixa eu pegar o exemplo aí do lance do Jô. De mão. Qual deles? O gol de mão? É, o gol que a bola bateu no braço dele e entrou. O assistente que estava do lado lá, ele tinha a visão encoberta. Estou falando o bandeira, não estou falando o que fica lá atrás, lá, o árbitro que fica lá atrás. Ele tinha a visão encoberta. Agora, já o árbitro ficava lá perto, lá, ele poderia chamar o árbitro e falar, ô amigão, bateu no braço dele, bateu no braço. Agora, quem vai tomar a última decisão é o que está com a pita na boca. Entendeu? Ele que vai falar, beleza, bateu na mão, porque eles têm a comunicação ali, o microfonezinho ali. É rapidinho isso aí, meu. E quando ele não tem essa atitude, é o quê? Quando ele não tem essa atitude, você está dizendo de quem? Do árbitro? Desse que deveria falar com o árbitro. Ah, vou te dizer com muita sinceridade, RG, às vezes ele não quer se comprometer. Então, foi o que o Edilson do Grêmio falou. Mas ele tá ali pra isso. Na hora H, os caras pipocam. Exatamente, ele tá aí pra isso. Mas aí, o que falta pro cara? Falta aquilo roxo, entendeu? Opa! Foi, bateu na mão do cara aqui, ó. A bola bateu na mão dele. Ué, e mas se ele tá ali, ele tem que ter coragem pra fazer isso, né? Ele tem que ter coragem, mas nem todo mundo tem. Mas certo? A avaliação é em cima do trio, do quinteto, cara. Não é em um só. Então, se ele viu o negócio e a partir do momento que ele viu, ele não comunica, vai sobrar pra ele também, cara. Vai sobrar. Só que, às vezes que o que a maioria do pessoal fala, a culpa é do árbitro. Mas tem muitos ângulos, tem muitas jogadas que o ângulo do árbitro não é favorável pra ele ver um toque aqui, um toque ali, uma falta, é muito complicado. Então, os assistentes que estão lá dos dois lados do campo e os caras que estão lá atrás do campo... Eles têm que falar, meu, eu vi isso, faz tal coisa, mostra o amarelo, mostra o vermelho. Porque todo mundo ali é árbitro, o curso é o mesmo para todo mundo. Não importa, importa se o cara é árbitro central, se ele é assistente, se ele é quarto árbitro. Tá, o curso é o mesmo. Demorou tá aparecendo... então para colocar uma bandeira na mão desses caras, então. Tá aparecendo que os caras não querem se envolver. Mas a questão não é só se envolver. Mas... Porque, ó, o árbitro, muitas vezes, o Francisco, ele tá com a visão encoberta. Não vou falar que é o caso do lance do Jô. Mas aquele lance do Jô ali, a visão plena quem tinha era aquele árbitro auxiliar de linha de fundo. E esse cara deveria ter dito o que ele viu. É, mas um lance tão grave quanto esse do Jô, envolvendo até o mesmo Jô, foi aquele Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians, que o Bandeira ele conseguiu dar um impedimento e o Jô estando a quase 4 metros atrás da linha da bola. Não dá pra achar que esse tipo de lance é só incapacidade. Não dá, cara. Também esse lance aí do Jô no Corinthians e Flamengo, aquele assistente ali, na boa, se eu sou da comissão de arbitragem, eu chamo ele no dia seguinte e falo, meu, ó, tá aqui o seu boné... Um abraço, vai embora, porque aquilo ali é um erro grotesco. Um assistente, quando ele fala, eu quero bandeirar, primeira coisa que ele tem que ver é a regra do impedimento. Se a bola vem da linha de fundo, não existe nenhum jogador atacante impedido. Se a bola vem da linha de fundo, pode não ter nenhum outro jogador do time que está sendo atacado depois dele, que ele não vai estar, ele está atrás da linha da bola. Ele está atrás da linha da bola. Eu estava assistindo esse jogo em casa Quando saiu o gol, eu falei, ô, gol, comemorei. Aí o cara ergueu a bandeira, eu falei, peraí, tá vendo, mas aquele impedimento de quem? Porque o Jô não estava, eu comentei que o pessoal estava comigo, foi o Jô não estava. E quando fala, não, impedimento do Jô, eu falei, ah, pelo amor de Deus, aí eu falei algumas coisas aqui que não dá pra reproduzir agora, né? O Hungria também xinga muito, Hungria, na hora que acontece essas coisas. Não, eu sou sossegado com isso aí. É, você não fica muito nervoso, não. A festa que teve aqui em Osasco, nossa, o Hungria quase não jogou bola, ele só ficou dando sozinho pra... Eu já vi que tem um juiz ruim pra caramba. Não sabe ver o jogador bom dentro de campo, pode desligar. Só ficou dando tchauzinho pra mulherada, ia lá no alambrado e entrou e tchauzinho. Você não gosta de dar tchau pra mulher, não, rapaz? Deixa quem gosta do esporte jogar. É isso mesmo, mano. Mas se você jogar, você ficava namorando as minas. E namorando, é rapaz, nós faz uma ceninha e para, né? Ninguém sabe do amanhã. É louco. Não, já tá desprezando, né, mano? Não pode fechar nenhum portão. Pois é, olha. Falou, agora você sossegou, né, Hungria? Tá casado, pá. Tô sossegado. Bambolendo o dedo. A cara dele, velho. Ô, Domênio. Fala, meu velho. É, eu liguei aí tem uns 15 dias. Eu tinha até torcida Estádio 97 pro jogo do Corinthians. Eu falei, Corinthians e Racing. Eu falei, eu não vou poder ir que o meu horário de trabalho não dá. Você lembra? Vocês lembram? Sim, lembra? Sim, lógico. Vocês acreditam que na semana seguinte eu fui mandado embora? Deveria ter ido ao jogo, tá vendo? Deveria ter ido no jogo, velho. Tá perdeu o jogo e perdeu o trampo, mano. Aí, ó. Francisco, o que você faz da sua vida? Eu trabalhava, né, com previdência complementar. Eu sou especialista em análise de sinistro. Tá, mas a tua profissão é essa? Minha profissão é essa. Essa. É. Então deixa um e-mail, porque olha, paga, aqui, ó, o Estádio 97 é um programa muito pé quente. Então o que nós vamos fazer? Sim. Vamos deixar um contato seu. Para as empresas que precisam dessa função sua, vão entrar em contato com você. É isso aí. Você vai ver que na outra semana você vai ligar aqui de novo, vai falar assim, conseguiu um emprego. Lógico. Opa. Qual que é o teu e-mail aí, para o pessoal? Vai, vamos lá. O meu e-mail? É. Vamos lá. É Francis... Francis... More, M-O-R-E. M-O-R-E. More. É. Francis More. Isso, @. Esse e-mail é novo, hein? Bol. Nossa. Caramba, é velho esse. francismore.com.br. francismore@bol.com.br. Já decorei. É só lembrar daquela música lá. Que música, hein, gente? More onde não more ninguém. Ah, mas é sensacional. Sensacional. Tá tudo certo. Sensacional. Então tá bom, Francisco. Beleza. Quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Olha, manda abraço pro povo que tá ouvindo a gente aí, porque eu sempre ouvia vocês no trânsito, né? Mas como agora eu tô em casa, você acredita que eu acabei de acordar, rapaz? Nossa, que tá com a vida boa também, Francisco. Eu fui fazer uma homologação hoje, né? Fui fazer uma homologação e cheguei por volta... Ah, tá com dinheiro na mão. Cheguei por volta de meio-dia, almocei, mandei mais alguns currículos. Que beleza, hein? Assisti o programa do Mano lá na Fox, só tem briga lá. Ô, mano. Tem briga, é? Oi. Mano, aquele Flávio, que cara chato, hein, meu? Ele tem uma raiva do Corinthians, cê entendeu? Tá brincando, mano? Que é chato. Ele fala pra tirar onda, cara. Nossa, ele é uma mala do tamanho do mundo. E o senhor Burns lá também é outro chato, hein? Quem é o senhor Burns? Sei lá. É o... Como é o nome do maluquinho lá? O Ziraldo lá, como é o nome dele? Que eu esqueço. O senhor Mani. Ziraldo. Aí não dá. Ziraldo é punk, velho. Então tá bom, meu obrigado velho. Obrigado pela audiência lá também, viu, Franciscão? Só pra finalizar, Francisco. É nóis. Só pra falar, só pra finalizar, o Corinthians será o campeão brasileiro ou você acha que Palmeiras ou o Santos, ou quem sabe até o próprio Grêmio, podem incomodar o Timão? Ah, não vou incomodar não, viu? Vai dormir, meu, volta a dormir. Dá uma segurada na onda aí, Pião. Aí, ó, do bandeira desse que o Corinthians precisa. Aí, Coronel Marinho, chama aí nosso querido Francisco. Já tem de monte, fica tranquilo. Vocês têm um monte lá. Mais ainda? Chega, mano, chega. Eu tava ouvindo as notícias aí, acordei, né, falei, opa, começou o estádio. Liguei o rádio bem na hora que tava falando do clássico, né? São Paulo, Palmeiras e Santos. Não, porque se um ganhar, ferra o outro, que se o outro ganhar, ferra o outro, mas se empatar. Falei, puta, eu quero que empate os dois, e aí domingo a gente caça o Cruzeiro e passa a régua. Aí acabou. Quer dizer que você é antes. Mas avisa o Cruzeiro, viu? Vocês estão esquecendo de combinar com o Cruzeiro. De combinar com todo mundo. Hoje eu sou Cruzeiro desde pequeno. O Cruzeiro tem que ganhar hoje. Olha lá, o Cruzeiro. Tá torcendo pro Cruzeiro. Vem aí. Né? Eu já vi, ele não entende muito do assunto. Ah, não. É muito do Ricardo. Alô, Francisco, obrigado. Beleza, Domenico. Alô, Francisco, trabalha aí, viu? Distribui meu e-mail pra galera aí. Tá distribuído. Tô precisando trabalhar. Então vamos lá, repete de novo, como é que é? Francis Mori. @bol.com.br. Um abraço pra todos aí. Tudo de bom. Valeu, tchau, Francisco. Um abraço. Tchau. Você está de 97, que prende energia 97? Ô, Hungria, eu percebo aqui, né, nos seus sons e tal. Vamos ver, esse aqui tem participação do Lucas Luco, é isso? Isso, parceiro. Como é que foi? Bom. Como é que foi? Você conhecia ele já, não? Você... Essa música que a gente gravou, ela já tinha alguns... Quebra-cabeça, anos, né? É, já tinha alguns anos que eu tinha escrito ela. Ela chegou, o produtor chegou a mandar pra ele e ele gostou e entrou em contato pra gente estar gravando junto. Então, mas é interessante essa música que... Ele é um pegado sertanejo e é muito bom essa abertura. Ele canta um rap nessa música. O Lucas Luco mandou um rap aqui. Depois dessa música ele quer lançar até um CD de rap. Ele é mesmo? Isso, caramba, que coisa, né? Lucas Luco vai virar rap. O Luan Santana quer virar metaleiro. É mentira? É sério isso aí? É mentira, mas eu ouvi isso aí. Marketing. É mentira. Eu também escutei. Não, é marketing. É uma jogada de marketing. Ah, eu acho que não, hein, mano? Era pra promover. Ué, será que não? Não sei. Era pra promover um negócio. No show do Sepultura, no Rock in Rio, mano, a família Lima tocou junto, mano. Por que você tá brincando, sério? Opa. Mas teve um do heavy metal que virou, do sertanejo que virou heavy metal, né? Não, era uma dupla, né? Não, o próprio Hudson lá do Edson Hudson, então. Toca muita guitarra, irmão. É, exatamente. Ô, Hungria! Deixa eu ver aqui, ó, peraí. Aí, ó. Mancada. Agora, sabe o que eu percebo aqui? Não sei se é impressão minha ou Hungria. Sim. Mas eu acho que você tem algumas referências musicais. Tem um pouco de Drake aqui, não tem? É, eu curto bastante. Você gosta, Drake, né? Tiger. Scalifa, Bunny, Florida, bom demais. Scalifa é animal, né, cara? Scalifa é bom demais, você tá louco. Hungria, você compõe só hip hop ou você compõe para outros gêneros musicais também, cara? Eu componho sertanejo também. Tem umas mesmo? Você faz umas músicas sertanejas? É, compositor, mano. A gente passou umas agora pro pessoal do Mato Grosso, não foi? A dupla de sertanejo. Eu escrevo bastante. Você tem um dom de escrever, então? É, eu sou do rap, mas eu levanto a bandeira da música. Eu não sou sem preconceito. É isso aí, legal. Você se inspira em que, ô Hungria, pra poder fazer as suas composições, cara? Compor, pra mim, é algo muito natural também. Acho que o que eu vivo, aquele momento... Eu sou muito de sair e ficar observando em cada momento. E tem algum lugar que você... É, no meu quarto já escreveu música demais ali. Deixa pra minha mãe nem vender a casa. Quer nem trocar de casa. É inspiração, né? É porque eu tenho medo de sair do quarto, chegar lá quebrado, não fazer mais dinheiro, entendeu? No outro quarto. Inspiração. Vai que é o quarto, né? E a madrugada é mais legal pra escrever? É mais sussa. Eu gosto de escrever mais na madrugada e de gravar também. Na madrugada. À noite eu sou fã da noite. Fala a verdade, a madrugada é tudo de bom. Eu falo isso constantemente. Acho bonita a noite. A madrugada é legal pra caramba. Pra tomar sorvete. Tomar cerveja. Cerveja. Falando em madrugada, Hungria. Whey protein, né? Tem isso, mano. Ah, para, vai. Hungria, não vai, né? Olha pra isso aqui, ó. Whey protein. Eu já falei, se o pernilongo pica ele, vira um sabiá, velho. Olha aqui. Você é louco. Ô, Hungria, isso aí faz xixi colorido. Só toma cuidado pra não bater aí, viu, Hungria? Não cola junto, é perigoso. Rapaz, você é doido. Hungria, falando em madrugada, cara, quando você não tá fazendo show, o que você faz nos dias de folga? Geralmente eu me reúno, eu gosto de ficar bastante com a minha família, com meus amigos de infância, gosto de queimar a carne, tomar um, conversar com pessoas que gostam, que nossos, gostam então. Da gente de verdade. Esse. Meu irmão também, ele gosta de queimar a rosca. Põe o desgraçado aí do mano aí na tela. É igualzinho, Sérgio. Ó, são gêmeos. Ô, Serginho, põe o desgraçado do meu irmão na tela pro Hungria dar uma olhada, dar um bidinho. É só olhar pra você, é mesma porcaria. Tá lá no Rio de Janeiro. Ê, moleque, pera. É igualzinho, velho. É gêmeo, Hungria. O chassi desse aqui tá mais, né? Mais inchado. Aquele lá é mais frango, aquele lá. Tamo junto, mano. Tô passando fome aqui no Rio. É, rapaz, tamo junto. Ah, mas tá bem, velho. Tá na barra. Ele é o bebida. Agora, Hungria. Hungria, qual que é a música que você escreveu que você falou assim, essa aqui foi a que eu mais gosto? É difícil falar porque cada música talvez seja como se fosse um filho seu, né? Mas é verdade. Até essa, uma que você gosta mais ou não? Lembranças é uma Lembrança que é a melhor? Gosto mais, Dubai é uma que eu gosto mais. A Lembrança, ela relata muito minha infância. Deixa eu colocar ela de novo aqui. Fala muito de sonhos. Deixa eu ouvir um pouquinho, vamos ouvir ela? Bora. Vamos ouvir Lembranças? Corta o microfone do Mota aí, por favor. Ouvir o Mota. Meu? Ó. Oh. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando, são desses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, traz outra cerveja pra mim aí. Me deixa longe dessa estrela sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Começo pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me vi no Madeirite. Então quer me taxar de boy, não sabe o meu passado. Quem disse que o favela não pode morar no lago? E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai. Acordar no outro dia com a ressaca do caralho. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Entre o sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes. Muito bom, hein? Legal, hein? Sensacional. É um rap mais lentinho, né? Uma levada mais lenta, né, Hungria? Mais melódico. Mais bom, hein? Melodia e tal. É. Vieira, quer que eu traduza, que eu explique o que significa de bicando pipa? De bicando pipa. Ou tá liberado aí? Eu nunca sei. Tem que explicar pra aquele chimpanzé lá que tá no Rio de Janeiro. Que falava que eu ficava na laje. Só que o Marcão contou toda a tua história. Depois na frente. Isso aqui, isso aqui é marca, tá certo? De linha. No dedo até hoje, ó. Meu dedo é torto, mano. De costurar, né? Cerol. Ele passava durex no dedo pra não cortar o dedo, mano. É durex? Ele durex. Enrolava durex no dedo pra não cortar o dedo por causa do cortante. Não, isso daí era só, só no fim da temporada. Ia passar cortante no, né, na linha, pá. Ao invés dele vir com a mão lá dentro da lata, lá Na mão, velho. Ele pegava essa sacolinha de mercado. Na mão. Sempre foi no dedo. Você mete a mão dentro da cola junto com os vidros. Trazendo na linha aqui, assim, fazendo assim com o dedo e vai embora. Aqui não tinha miséria, não. E aí, como é que é? Pelo menos na minha época era assim, RG. Na sua também. Aí você punha nos postes. Você dava a volta no poste, enrolava no poste aqui, no outro poste ali e vinha correndo. Também, ô, Domênico, peraí, vamos falar pra molecada que hoje é proibido aí no Cerol. Estamos falando das antigas. Ô, Domênico, e quando... Hoje é embaçado, os motoca estão aí, numa dessa o cara até perde o pescoço. É, hoje tá antena, né? Hoje não, estamos falando das antigas. E quando o cortante ficava lá uma semana parado que nós ia esquentar o bagulho dentro de casa pra usar de novo? Você não tem de novo, moleque. Cheio. Ô, Domênico. Ô, Domênico, meu irmão parecia aqueles cachorrinhos que quando sai na rua tem que colocar botinha pra não sujar o pé. Botinha. É verdade, ficar do lado de dentro de casa, só do lado de dentro do portão. Esse prego aí nunca empinou. Irmão, hein, agora, olha, eu tô dando uma olhada aqui na live. Tem que fazer o estirante da galera perguntando. Meu, tá, mas tem muita gente aqui, rapaz. Muita. A Camila, aqui, Hungria, mandou uns coraçãozinhos aqui, na carinha de coração. Obrigado, Camila. Obrigado. O Emerson Gambeira mandou aqui, ó. Menino transante. Hungria, toca o Zorro do Asfalto. Zorro do Asfalto. É, a galera tá pedindo um monte de música. Zorro do Asfalto. Não, mas primeiro vai ter que cantar Coração de Aço, irmão. A menina mandou essa, Coração de Aço. Vocês têm que... Essa música é linda. Qual que vocês vão? Qual que vocês vão cantar? Bota Coração de Aço. Vai cantar? Boa, eu canto, meu pai. Tem nenhuma viola aí, não? Não, viola não. Qual que você quer cantar? Vamos lá. Essa Coração de Aço. Coração de Aço. Coração de Aço, tá bom. Vamos aqui, Coração de Aço, vamos lá. Hungria ao vivo no estádio 97, senhores. Show de bola, tamo junto mesmo. Ó foguete, não tem ré, mano. Isso mesmo. Demorou? Mais uma vez sem limite, sem sono. Um coração tão bonito, sem dono. Ia ficar em casa, mas mudou de plano. Deve estar cansada do cotidiano. Outro rap, outro back, outro beijo. Outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que ponto 40. Fazendo mais barulho que tiro de oitão. E nessa boca linda, cigarro de menta. Voltou pra casa cedo, quase sem mais noção. Mais uma vez, vai chegar em casa de madrugada outra vez. Mesma cena da semana passada e o cheiro de álcool. Como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá. Sem chance pra viver pouco. Um rap se for dos loucos, enfim. Acho que a dona é inimiga do fim. Já vi na quebra de boa, no toque, só no comando. Já vi andar com os playboy, já vi loucar com os malandros. Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aço é bem mais forte que o de gesso. E já nem pensar em dormir, vive o presente que é real. Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final. Outro rap, outro back, outro é muito bom, cara. Bom mesmo. Agora, Hungria, você faz um som assim, você legal, tem um jeito, né, de fazer o hip hop de uma forma bem moderna, hein, cara? Eu não sei quem que produziu, é você mesmo? Não, eu quem tenho produziu? Um produtor que tá comigo já tem uns 10 anos. Quem que é? Fábio, o nome dele. Ah, cara, o cara é bom, hein? Legal, bacana. O cara é bom mesmo, porque eu vou falar uma coisa pra você, você tá num nível internacional. Verdade, obrigado. É um nível diferente de música. Dá pra ver que é. Eu tô falando porque de primeira. Desse negócio que eu conheço um pouquinho. Esse cara entende, hein? Esse cara entende. Troço aqui eu conheço um pouquinho. É um nível. É na praia dos caras lá, velho. Não perde nada pra Drake, esses caras lá, não. Pra eles, meio... nós também é gringo. Mas o legal é isso, né? Sabe que eu fico muito feliz porque eu vi. Eu já tava em rádio. Faz pouco tempo que eu tô nesse negócio aqui. E eu vi o comecinho do hip hop, né? Eu acompanhei o comecinho. Eu lembro do Pepeu. Você conhece o Pepeu? Sim. Nome de meninas, tal. Os primeiros raps que aconteceram brasileiros, né? E aí vem Racionais, vem uma pancada de gente bacana, Sabotagem, um monte de. E o rap ele foi se modificando, né? Ele foi de, tanto que o CD do Racionais ele tá sensacional. Não, uma coisa espetacular, né? O novo álbum do Mano Brown, aquela coisa toda. Diferenciou, né? Ficou uma forma de... O teu tá muito diferente. Tá uma coisa muito legal, cara. E tudo tem que evoluir. Antigamente o rap nada contra, mas o rap. Se ele pegar um CD de rap, você exprimia. Quadradinho, era sangue, né? Puro, né? Falava que era violência, um protesto. Só revolta, né, mano? E a gente já liga o noticiário, a gente já vê tantas notícias ruins. E o rap ele conseguiu abrir essa mente pra falar que seja, que fale da pior comunidade lá dentro, existem coisas boas também, existem pessoas bonitas, pode falar de sonhos coisas grandes. Legais, né? Você é criticado por isso, Hungria? Já fui, bastante. Você é criticado, assim, falar, você é muito meloso, tá? No começo da minha carreira, no começo da minha carreira foi muitas críticas. Cara, falava, isso não é rap. O que esse playboy quer cantar? Playboy do rap, os caras chamavam aí. Mas aí é muito... Mas aí, playboy por quê? De onde eu vim, pai? Porque eu começava a relatar de carros. Então o rap era, tinha aquele algo muito fechado, aquela ideia muito fechada. É o crime, né? O crime é a violência ou não é a violência? Então, chegou no nível que a gente trabalha para que nossa assinatura se torne autógrafo e tiveram que engolir. Pronto. Agora, Hungria, você já, não sei, já aconteceu de você sair fora do Brasil? Sim. Onde você fechou? Não, agora a gente tá. Fui conhecer, né? Fazer show agora ainda. Tem show cinco marcado, pedidos, né? Agora, Paris. Paris? Gente, você não tá de brincadeira, hein, Hungria? Cara, não tá fraco, não. Ele tá ficando gringo mesmo, até no show, né? A gente ganhou as músicas mais tocadas nas rádios da Espanha, não foi? É mesmo? Top 10. Entrou no top 10, né? Isso. Qual música entrou lá? É Cama de Casal, o nome da música. Ô, velho. Cama de Casal? Deixa eu colocar aqui Cama de Casal. Vamos colocar aqui pra gente ouvir. Ô, se precisar de alguém pra carregar as malas lá, tamo junto, hein, Hungria? Tamo junto. Aí aguenta, rapaz. Senhoras e senhores, o Hungria hoje com a gente é o convidado. Vamos ouvir aqui um pedacinho do Cama de Casal. Estádio 97, Energia 97, vamos lá. Ó. É no banco de trás do carro, que eu te levo ao céu. Melhor do que qualquer suíte do melhor motel. Linda e fogosa, fora do normal. Hoje banco de trás vai virar. Cama de casal, uma cama de casal, uma cama de casal, uma cama de casal. Às 21 ela me liga, oh, novidade, hein? Essa aqui quinta-feira tá cheirando a sacanagem. Às 22 passo aí, ok? Pode esperar. Eu tô aqui pra te escutar. Eu tô na maldade, mas sem nenhum real. Mas o banco de trás vira cama de casal. O meu melhor perfume, tô que tô na pista. Meu melhor relógio. Era muito mais novo nesse era. Esse clipe. Mas olha, muita gente na nossa live, hein? Caraca, tá bombando aqui. Tá bombando mesmo, cara. Não sei o que eles estão falando que tá sem som. Tá com som, né, Bar? O som tá rolando, gente. Não vem assim, não tem som. Manda aumentar lá no computador dele, mano. É, aumenta aí, velho. Aumenta o som aí. É isso aí. Você está de 97 na Energia 97. Deixa eu falar aqui do Buscapé, que eu, enquanto eu vou usando aqui o som do Hungria aqui. Porque é o seguinte, deixa eu falar de Buscapé, porque é, quando a gente fala que no novo Buscapé tem tudo pelo melhor preço, de tudo mesmo, de A a Z. Sim. É, então é o seguinte, oba, vem cá, me ajuda aqui. Fala uma letra aí pra mim aí, ó. Letra H. H. H, então, você fala no Buscapé, tem, por Sim. exemplo, Overboard. Fala outra aí. Sim. Q tem quadriciclo. E fala A? Outra. Ah, tem antipulga. Tudo, meus amigos, tudo de A a Z. É isso mesmo, você viu? É tudo mesmo. Entendeu, Motinho? É isso mesmo. Sim. E olha, e pra aproveitar o menor preço, olha essa super oferta com a letra S, RG número 2. Smartphone K10 Power. Aí sim. Com tela de 5.5 e câmera de 13 megapixels por apenas R$ 699. Olha! Só R$ 699, é isso mesmo. Smartphone K10 Power por apenas R$ 699, hein? Boa. Dá um busca no novo Buscapé, aproveite essa e outras ofertas de A a Z. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Faz assim, ó. Dá um busca, dá um busca. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Hoje nós estamos recebendo aqui o Hungria, que está participando do programa. Estamos conversando com ele também. A gente vai já para o momento sem parar também, mas parece que tem aqui algumas mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp, não tem? Cadê os mensagens? Não, aqui, não tá, ó. Parando. Pá, já tem. É, não tem, né? Tem ou não tem? É verdade. Tem. Vamos ouvir aqui uma mensagem aqui, peraí. Liguei na minha operadora de TV a cabo para comprar o resto do Campeonato Brasileiro. A atendente falou que não vai ser possível porque o Corinthians já comprou tudo. Ai, ai, ai. Rodrigo. Nova essa piada, hein, ô cretino. Cretino não. É muito forte, mano. O que não é novidade. Segue o jogo, sem falatório. O que não é novidade é o Corinthians ser beneficiado pela arbitragem. Isso daí que não é novidade. É. Cala a boca, maluco. Vamos lá, cala a boca, rapaz. Mais uma aqui, vamos lá. Não deixe o Mota correr, não deixe o Mota escapar. O Mota parece uma anta. Ah, não. Teu pai. Na jaula ele tem que ficar, não deixe. Cadê o Chacal? Isso é horrível. Não deixe o Mota escapar. Não deixe o Mota escapar. O Mota parece uma anta. Na jaula ele tem que ficar. Daí, Vitor de São Paulo. Valeu, galera. É, parabéns. E a tua mãe parece a você? Parece, a véia parece. Parece, lá no pasto parece. Aí, Mota, pão com morto. Dela. Toma um cartão amarelo agora. Amarelo, velho. Ó, tem uma mensagem aqui, deixa eu pegar aqui. Vai catar milho lá, ó. Rapaz, que desce da... Mano, Hungria, não tem só um dia que eu não escuto no meu carro, te acompanho desde o início da sua carreira, Hungria. Boa. É, o representante de Brasília, é muito bom, o cara colocou aqui, ó. Janderson. Gente, é o quem? O Janderson Rodrigues. Janderson. É hora da Janderson. Janderson. O Vinícius curto Félix. Muito Hungria, parabéns, Adriana Lima X, Fabiano Pex, que mandou aqui, Fabiano de Guarulhos, né? Obrigado, tá da hora, obrigado, Hungria. Ó, que legal, muita gente mandando, nossa, é que desce tão rápido aqui o negócio. Nossa, que ele fez demais aqui também. Vai um atrás do outro. Né? Fazer o seguinte, vamos agora, senhoras e senhores, para o momento sem parar, que são aqueles três ouvintes na sequência, para também colocar os ouvintes para poder conversar com Hungria. No 32847097, vambora? Bora. Momento sem parar, senhores. Um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative aonde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Ó. Oi! Derrubaram os Bambi. Precisam. Ridícula essa música, hein? Boa, boa. Ridícula, boa, vai. Ridícula. É boa, boa. O trouxa não tem voz. Dançando com o lombrinho, né? É boa, é boa. Elas não têm goleiro, mas tem um militão. Tem um militão, tem um militão. Porcaria. Cai, cai, bambim. Cai, cai, bambim. Vai dar muita risada no final do ano. Cai, vão engolir isso. Olha, o Hungria tá achando legal. O Hungria tá caindo também. Tá achando legal, não, porque o Hungria é flamenguista. É, olha, e é São União. Paulo, o cara é São Paulino. São Paulo, é o União, é o União. São Paulo e Flamengo. Ô, mano, União Sinistra. Jovem Fla independente. Hungria, tem União Sinistra. São Paulino aqui? É, ó. Você é São Paulino aqui? Rapaz, aí me quebra, viu? Olha lá o pai. Não, o pai não, pressionou, velho. Deixou no vácuo, deixou no vácuo. É isso mesmo. Ô, é, não, o teu pai é São Paulino? É. E que negócio tem um pai velho feito? Esse rapaz não é meu pai, não, bicho. É meu pai, que é empresário. Não é o pai, não, gente. É o empresário São Paulino? É, o Mota falou que é o pai. Eita, a Anta falou vácuo, que é o pai. Nossa senhora. Alô? Alô? Alô? Ih, rapaz. Alô? Alô? Moiou. Tá morgando. Alô? Alô? Quem fala? Oi. Pô, não acredito, cara. É nem nós. Acredito. Acredito. Não acredito. Acredito. Como é que se quiser. Alwin. E aí, meu velho? Bem, tudo bem? Bom? Quem tá falando aí? Vamos lá. Tô falando de JBS, aqui de Itaquera. Não, teu nome? Rogério DJ. Santana. Hã? Como é que é? Rogério Santana. Rogério Santana. Só isso. Rogério Santana. Eu não falei a profissão, né? E Rogério... Oi. E quantos anos você tem, meu velho? 4.5. 4.5, RG número 2. Ah, ele fica ali perto, velho. Ah, perto da onde, RG? Casa Verde, Santana, tudo aqui. Ah, região, entendi. Nota 10 por isso? Foi bom, sei, foi bom. É, mentira, você tava fazendo mal cara de vômito. Tava fazendo pra você, que é feio. É, seu trouxa. Ô, Rogério, e qual que é o bairro que você mora? Itaquera, né, pô? Credo! Itaquera é nós, hein? Zona Leste, filhão. Rogério, baixa o volume. Baixa o volume do rádio aí, Rogério. Baixa o volume. Liga e liga de novo. Tá certo. Você torce pra quem? Torce pra quem? Absurdo. Ele baixou o volume mesmo. Ele baixou o volume do de tudo agora. É um índio, cara. Esse cara é um índio, mano. Rogério! Rogério, sai da oca que dá melhor o sinal. Vamos lá, Rogério. Que time você torce, meu velho? Coringão. Ah, aí, Domênico, é por isso que ele não queria passar o nome, mano. Deve estar foragido, entendeu? Ele fugiu com a sua virgindade. Rogério, antes de você falar do Corinthians com o mano aí, você quer falar com a Hungria? Quer ter uma pergunta pra Hungria? Não, eu liguei o carro quase agora, o rádio quase agora, então eu peguei pela metade, entendeu? Na metade. Legal. E o Hungria, eu queria saber que time que ele torce, cara. Flamengo. Flamengo. Flamengo, Flamengo. Flamengo. É hoje, tá, peraí, ficou meio nervoso, cara. Calma aí, velho. Respira. Respira. Rogério, então eu vou te dar uma ajuda aí. Você falou que você é DJ, não é? Isso. Mas você já fez algum trabalho aí pro lado do rap também? Ou seu negócio é música eletrônica? Já fiz sim. Já toquei numa banda ali da Tiradentes ali, de rap. Isso faz uns 20 anos atrás. Quantos? 20 anos atrás. Caramba. Ah, faz tempo. Mano Brown tinha 10 anos nessa época. Era tudo banguela. Na Tiradentes não tinha nem começado ainda. É nada. Era tudo banguela. Já toquei com os caras do Doctor de MC. Ó. Ó. Conhece, Domênico? Entendeu? Domênico conhece. Conheço. Por falar também o Hungria, já que ele é de Brasília, o conterrâneo dele ali também é o X, né? O X é de Brasília também, não é? X. X é de Brasília. É de Brasília. Brasília temos o GOG também, que é uma grande referência do rap, DJ Jamaica, Cirurgia Moral, é fera. Da hora. Tá falando com o Corinthians aí com ele, vamos lá. Opa, fala aí, mano. O Corinthians, ele vai pegar o Cruzeiro, que ou vai estar de ressaca pela conquista da Copa do Brasil, ou ele vai estar realmente cabisbaixo por ter perdido o título hoje pro Flamengo. Mas eu acho que o Corinthians ele deve ganhar jogando mesmo lá no Mineirão, cara. E aí, expectativa pra esse jogo aí? Você acha que o Corinthians consegue ainda ampliar essa vantagem que tem pro segundo colocado? Eu acho que consegue sim, viu? Eu acho que 2x0 tá bom. Ei! 2x0 tá legal? Tá legal, ai, tá ótimo. E desses concorrentes ao título aí, temos aí na bota o Santos, o Palmeiras e inclusive até o próprio Grêmio, que também ainda não desistiu do Campeonato Brasileiro. Você acha que algum dos três aí pode incomodar o Corinthians na conquista do título ou você acha que o título já tá ganho? Eu acho que o Grêmio tá meio desanimado. Não, não é pra nós não, velho. Tá, o Palmeiras tá começando a embalar, mas não chega não. Olha. Ô, mano, eu ainda acho que vai ficar entre Palmeiras e Santos aí brigando, cara. Jogou a toalha, né, Luzer? Não, não é isso, cara. É que é o seguinte, toalha, mano, né? Ó. Vacilão. O Grêmio joga agora contra o Fluminense, vai meter meio time reserva de novo, cara. E não é agora que o Grêmio vai retomar. Não, pô. Não retomou quando tava podendo brigar pau a pau com os caras e não foi, lá, cara. É. Nós vamos levar Libertadores, peraí, mano. Para. Ô, Vieira, o bagulho é o seguinte, hein? Mano. O Grêmio, ele vai jogar o primeiro jogo no dia 25 de outubro, não é isso? É, mas daqui, pô, um mês, né? Pô, daqui um mês, irmão. E larga o campeonato? Não, tua vida, eu acho que não vai largar o campeonato. Eu acho que o Grêmio não vai largar o campeonato. Posso ser sincero? Pode. Porque você tava mentindo até agora? Não. Agora, falando sério mesmo, sem brincar, sem zoar nada dessas coisas. Pô, vai poupar o time durante um mês, cara. Eu acho que é um risco que alguns times correm. O Palmeiras correu esse risco, o Santos correu esse risco. Grêmio está correndo esse risco, porque ainda tem mais uma competição. Por isso ficar no sofá. Nós dois aqui, total, o Santos e o Palmeiras, correram esse risco e se ferraram. Então, assim, Copa é um negócio muito complicado você priorizar uma Copa. Desculpa dizer, cara. Mas sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque Copa é um jogo de 120 minutos, né? 180 minutos. Então, se acontece alguma coisa... no primeiro jogo, por exemplo, vamos supor, você vai jogar fora de casa. Toma você decide a segunda em casa. Você vai lá e toma um cacete. Uhum. Ou, pelo menos, você consegue perder de um gol. Você fala, tá no jogo. O que aconteceu com o Palmeiras? Mas no segundo jogo, você não vai bem, por algum motivo, ou o juiz erra, porque o juiz errar num jogo, ele pode errar. Você vê o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, então, por exemplo, o juiz te ajuda num jogo, ele te prejudica no outro, ajuda no... Sim. Mas num contexto geral, média... fica mais ou menos meio a meio, porque é uma competição de 38 rodadas, você vai indo. Uhum. Mas em tiros curtos de um jogo aqui, um jogo lá, que é o mata-mata, é difícil priorizar, hein? Mas, Dodô, aí eu concordo com o que você tá falando. É difícil priorizar. Você pode sair a chance de você ter erro, eu vou usar em dizer aqui, a chance de não dar certo de você priorizar uma Copa e não ganhar... é praticamente 99%. Praticamente 99%. Vai mas, na minha. Mas, ô Domênico... porque um time só ganha. Mas, ô Domênico, aí não adianta. Tá, o grande lance é o seguinte. Eu concordo com você se o Corinthians não tivesse com 10 pontos na frente. Mas tem 13, tem mas, 49, cara, assim, ó, não é isso? Nós estamos falando de 39 pontos a serem conquistados. Eu acho que... Eu também acho que... com confronto direto contra o Corinthians... os outros vão ter o confronto, ou seja, o Santos já teve, mas o Palmeiras tem ainda. O Palmeiras vai jogar ainda, o Grêmio vai jogar. O Grêmio, né? Então, assim, Palmeiras e Grêmio. Vamos colocar na posição do Grêmio, vamos lá, né? Então o Grêmio vai jogar. Se ele der prioridade também ao brasileiro, nada, porque só vai jogar daqui a sei lá quantos jogos aí, é 25 de outubro, sei lá quando, final do outro mês, pô. Então tem muita gente. Então vamos lá, vamos ganhando os jogos que tem aqui, tem confronto direto, ele pode tirar esses 3 pontos do Corinthians, que aí são 6, porque ele tira 3 e o outro não soma 3. O Palmeiras vai jogar com eles. Pode perfeitamente também acontecer do Palmeiras tirar pontos e o Grêmio se beneficiar com esses 3 pontos e ganhar a partida dele lá. É simples. Assim, você pode ir 10 pontos. Tudo bem, é uma vantagem desgraçada enorme. Quantos mas você não pode jogar fora. Quantos brasileiros tinham na Libertadores? 8. Todos. 8 ou 9. Só ficou 1. Quantos tem? Só 1. Pois é. E todos priorizaram. Ah, não. Vamos priorizar. Palmeiras priorizou a Copa do Brasil e priorizou a Libertadores. Se ferrou. Também priorizou a Copa Santos do Brasil. Priorizou também uma certa época lá. A Copa do Brasil e também. Se ferrou. Então, assim, aí quando vai ver o brasileiro, tá 10 pontos atrás. Tem que correr atrás do... Mas por isso que eu acho difícil Não é legal falar correr atrás do... Você não corre atrás do prejuízo. Você tem que sumir do prejuízo. Mas tem que correr atrás do lucro. O Grêmio não vai correr agora. É, lógico. É isso que eu acho. Eu acho que, mano, eu acho que correr agora que é embaçado. Agora não vai. Mas eu discordo, tem que tentar, eu acho que os times têm que ir atrás, velho. Claro. Ainda mais quando você tem um mês aí de, é verdade, de mano, diferença pro próximo jogo. Eu acho que não devia abrir mão, não. Mas enfim, é bom pro Corinthians. E por falar de Rogério, o Corinthians é o time que hoje ele já tem aí 100% de chances de estar na Libertadores ano que vem. Você acha que com o time que o Corinthians tem hoje, o Corinthians consegue fazer frente e numa dessa aí o torcedor já pode almejar a conquista da Libertadores do próximo ano? Nossa! Ou você acha que precisa de alguns reforços? Olha, meu Deus do céu! Que é isso, mano? Você não fez essa pergunta, velho. Ué, como não? Você é louco. O Corinthians com 72% até, de aproveitamento no brasileiro. Até o Rogério tá dando risada. Você é louco. O time é forte, maluco. Você é louco. 72% de aproveitamento. Fala aí, irmão. Ô, mano, deixa eu falar uma coisa. Diga. De todos que estão aí hoje, você é o cara mais inteligente, cara. Nossa, ah, obrigado, nossa, obrigado. Senhora. Porque não é muito difícil, não, né, velho? Do rádio. Nossa, nossa, obrigado, irmão. Você tá bêbado, parabéns, né? Valeu, irmão. Tamo você junto. Você é um cara muito gentil, né? Mas você não tá sendo muito honesto. Com relação a quê? É, a deitada no final. É. Não, não, não, mas peraí, eu não fiz uma afirmação, eu fiz uma pergunta. Eu disse o que você pensa a respeito desse elenco. Eu acho que não, ele pode brigar um pouco, mas não com esse time, não, cara. É, baixa um pouquinho o volume, Rogério. Do jeito que tá jogando no segundo turno, eu acho que não, cara. Baixa o volume do rádio, Rogério. Já pedi três aí. Ô, Rogério, por exemplo, o Corinthians ele recebeu aí, dentro do valor que ele negociou os direitos do Malcom, o Corinthians ainda tinha 15% que ele poderia estar arrecadando numa possível venda do jogador, mas aí o Bordeaux, o time que ele atua hoje lá na França, decidiu comprar essa parte do Corinthians e repassou ao Coringão 4 milhões e meio de euros. Se você hoje é o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, você já compra o Pablo em definitivo? Ou você usaria esse dinheiro, talvez, para tentar já começar a montar o time para o próximo ano? E quem sabe trazer algum outro reforço e depois ver como é que acerta a situação do Pablo? Pablo! Eu montaria o time para o próximo ano. Já começa a pensar no próximo time. Isso, montaria o time para o próximo ano e deixaria o Pablo de lado. Mas na boa, cara, ó, se você parar pra analisar, tem times aí que estão interessados no futebol do Pablo. É de Nancy, falam que, né? O Palmeiras tem interesse e falam que o Flamengo também. Também. Você não teme perder o Pablo, não, talvez, aí pra um desses dois times? É, o Pablo é um baita de jogador, né? Mas você pegar. A gente tá precisando de mais jogadores, além do zagueiro, entendeu? Ah. É complicado. Ah, cara, mas vou te falar, cara, com a bola que o Corinthians tá jogando hoje, eu concordo contigo, não dá pra pensar lá que o Corinthians possa ir muito longe na competição, não. Mas pela bola que o Corinthians jogou no primeiro semestre e no primeiro turno no Campeonato Brasileiro também. O Corinthians, ele jogou o fino da bola, velho, parecia a Alemanha na Copa aqui. Mas é verdade. Aí sim, nossa, se jogasse o que jogou no primeiro turno, poderia até calma. Mas não é, mas esse primeiro turno também não é meio... Hã? Enganoso. Enganoso, Domênico, pra cacete. Como? Enganoso. Eu te digo porque... 18 jogos, não, pô. Mas eu te digo. Algumas agremiações não tava muito preocupado com o brasileiro. Quem tava bem, as principais agremiações que não tava muito preocupado. Domênico, não dá. Flamengo não tava preocupado com isso. Não, não tô tirando... Ninguém. Mas eu não tô tirando mérito. Claro que tá. Eu queria saber se fosse igual o ano passado, que a Libertadores ia até junho, se tinha essa diferença toda. Isso eu pago pra ver. Duvido. Claro que teria. Mas duvido. É, inclusive, Domênico Gato, me desculpa. É o primeiro ano que está sendo disputado uma competição nesse nível diferente. Mas, Domênico, justamente pelo seu argumento, você se enforca. Porque antigamente, quando a Libertadores terminava no meio do ano, os times eles abdicavam praticamente do Campeonato Brasileiro para focar na Libertadores. Depende. Hoje, a Libertadores vai até novembro. Então, mas que time brasileiro saiu na primeira fase? Nenhum. O Flamengo? Nenhum. Flamengo. Ah, mas foi... É verdade, o Flamengo foi o único. É. Mas... Então, e o Palmeiras saiu nas oitavas, ou seja, se fosse igual ao ano passado, eu acho que em... Sei lá, maio o Palmeiras estava fora. Ou começo... Porque, e até junho e julho, não é isso? Então, mas eu discordo. Por ali. E o Palmeiras teria praticamente como jogar uma competição só. E Copa do Brasil também era só primeiro turno, né? Ia sair mais cedo. Não ia até o final do ano. O próprio Grêmio, então, que priorizou a competição, no primeiro turno, Domênico Gato, ele só poupou o time diante de duas rodadas. Foi contra o Sport e contra o Palmeiras. O Grêmio mesmo, que hoje é o brasileiro que foi até mais... O Grêmio, que é o brasileiro que foi mais longe na competição, tá na semifinal. O Grêmio só poupou o time dele em duas rodadas, contra o Sport e contra o Palmeiras. Mas enfim, eu acho, amigão, que o time do Corinthians... Mas é difícil de falar, né, mano, porque... Aí é sim, Domênico, sim, o Corinthians sim, no primeiro turno, não, tô dizendo assim, conseguiu bater o recorde da campanha de todos os times na época dos pontos corridos. Mas é inegável, isso não... Contra números não argumento. O Corinthians fez um primeiro turno sensacional. Mas assim, no meu ponto de vista, honestamente falando, acho que você pode perguntar, fora da curva total. O próprio técnico falou. O Corinthians não tem time pra sem perder um turno inteiro. O próprio técnico admitiu isso. E outro, Domênico, eu digo mas mais. Mas é a camisa, Domênico. Não tem nada de camisa, não. Camisa que você sabe, mas é embaçado. Digo mais, o Corinthians hoje tá rendendo o que pode render, porque esse time do Corinthians é o que tá jogando isso aí. Tá jogando. É isso mesmo. Quem tá rendendo é o teu time, o seu trouxa. Ah, mas não quer dizer que o seu seja, vacilão. A gente tá analisando friamente, mano. Vê o que que olha tá aí o segundo São turno. Ué, é, segundo turno vocês estão mal. Só tem um turno no campeonato pra você. Se o juiz não tivesse ajudado, vocês não tinham ganho aí, velho. Eles tomaram ajudar o seu domingo. Fiosco. Então pega aí as partidas que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Mas aí não, aí começa. Aí tem um monte de time que foi também. Não deu. Ah, dá tchau logo. Só o Corinthians teve. Chegou sua hora, só um minuto. O Hungria é chorão, mano, né? Chorão, né? Chora, né? Você isso, não? Chorão, né? Ele. Ele, esse aí é demais. É, né? Chorão de bom, viu, mano? Ah, sangue bom. Tamo junto, irmão. Mas é chorão. Tá certo. Valeu, parça. Tá bom. Rogério, manda teu abraço que é momento sem parar. Vamos lá. Vai, tchau. Nossa, é o ET. Obrigado. Eu gostaria de mandar uma moela pra minha esposa. Qual o nome dela? Vanessa. Hoje é dia de fazer o porquinho pular da panela, hein? Ah, tá bom. Aqui não tem palmeirense, não. É a galinha. Sempre tem um palmeirense dentro de você. Sempre. Ah, um pouquinho assim sempre tem. Só um pedaço, oh, né? Falou, Rogério. Um abraço. Obrigado, um abraço pra você. Um abraço. Boa. Tchau. Vou falar em porquinho aí, ó. Prove o Cheddar McRib Barbecue. Que é bom, hein, mano? Boa, mano. Bem lembrado. Momento sem parar, meus amigos. Ainda mais fácil. Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Olha lá, mais um segundo, hein? Ah, não. Essa não, gente. Por que não? É clássico? Mota não gosta. É, e daí? Ele não gosta, mas o mundo gosta. Olha que bonita a moça. Sampaio Correia, passando o Guarani. São Paulo vai jogar. O quê? Série B. Bonito, ah, isso é bonito, trouxa. Mota. É bonito que teu pai. É bonito. É o Chico, é. É bonito. Eu puxei pra ele. Não. São Paulo vai jogar. Série B. Tudo vocês vão pro coral. Inferno, velho. Série B. São Paulo vai jogar. Série B. Coisa bonita, hein? Uma obra de arte. Alô? Até sexta-feira. Alô? Quem fala? De dezembro, né? Cala a boca. Quem fala? Chupeta de baleia. É o Mário. Mário. Opa. Mário do que, Mário? Mário Coit Ider. Mário Coit Ider. Esse é famoso aqui. E quantos anos? 35. RG? Sim. 3.5. Rapaz. O que foi, RG? Final de semana lá em Santa Isabel, velho. O que aconteceu lá, hein? O que aconteceu, RG? Cavalinho tava perto da égua. Aí o cara chegou lá junto, atrás do cavalo. Levou um coite, velho. Sensacional. Levou um coite. Salvou a hora. 10. Sempre 10. Salvou a hora, RG. Cadê o Ale Oliveira dando nota pro RG? Tomou 10 ainda. É nóis. Ô, velhinho e time. Tricolor. Te amo, São Paulo. Aí, a torcida, mesmo na fase ruim. De nada. Mas olha. Não abandona o time, velho. Não abandona. Primeiro que ligou hoje, ô vacilão. É, mas todo dia tá ligando, mano. É. Só a torcida tá ligando São Paulo que tem torcida, vacilão. Não, mano. Quando o time perde, inclusive, os caras ligam. Lógico, mano. Mas pegar aí. Desespero. Mas eu quero saber. Desespero. Quero saber. Olha, pera só um minuto. Antes de qualquer coisa, eu quero saber se você quer fazer alguma pergunta pro Hungria, conhece o trabalho do Hungria. Pô, eu achei bacana. No fim de semana ele tava num programa de TV aí. Certo. Tratando, acho que, o sertanejo com o Gustavo Lima. Com o Lucas tava... Lucas Lucas? Serginho Groisman. Serginho Groisman. Com quem que era que ele tava lá? Gustavo Lima. Ah, Gustavo Lima? Fala, garoto. A gente gravou uma música agora que ontem bateu a música mais tocada nas rádios do Brasil. Qual que é? É, eu vou te buscar. Vou te buscar? É. Ele buscar no meu arquivo aqui, ó. Vou te buscar no meu arquivo. Não, vou buscar aqui no arquivo, né? Vou te buscar? Isso. Vou pegar aqui. Ai, ai, ai. E essa galera do sertanejo aí tá fazendo bastante sucesso também, não tá, Hungria? É louco, muito. O sertanejo é algo cultural do Brasil, né? Ele nunca, na verdade, o sertanejo já nunca saiu de evidência. O que você ouve, cara? Tipo, o que você gosta de ouvir, cara, quando você não tá em show aí e tal? Sertanejo é um dos estilos musicais que eu gosto, o house, eu gosto de música eletrônica, minha mãe também curte pra caramba, acho que peguei isso com ela. Tua mãe gosta de música? Gosta. Quando você vai compor, enfim, você fica ligado nessa onda aí do politicamente correto ou você ignora isso aí? Mas politicamente correto você fala em qual sentido? No sentido de letra, de tem coisas que tem que tomar cuidado de falar. Frases que você precisa tomar cuidado. Sim, sim. Essa coisa, eu fico, musicalmente. Eu fico muito atento à mensagem que a gente leva, porque as palavras elas realmente se tornam armas na nossa mão. E a gente não seleciona o público. Existem crianças que escutam a gente, existem famílias que escutam. E é sempre importante prezar a mensagem que a gente leva para dentro de uma casa, para dentro de um carro, de alguém que sai do trabalho e vai tocando. Mas isso vem muito de mim. Eu não julgo quem faz algo mais diferente. Só isso que eu gosto de levar mensagem. É de cada um, né? Eu gosto de fazer algo. Léo Pires está no clipe dele. Não é fraco, nossa, não. Hungria, passa o WhatsApp dela para nós. Qual é a nota da Cléo Pires, Hungria? Nota perto. Nota. Nota? Profissionalmente, aqui não, aqui é só... Profissionalmente não, Cléo Pires, é gostosa, não é, velho, que profissionalmente? Ah, falou agora o transaíno, falou o pau mandado que vai apanhar quando chegar em casa. Vai, fala. Não, demais, Cléo Pires, nota 1000. Não, de 0 a 10. De 0 a 10 é 10. 10, 10. E o WhatsApp de 0 a 1000, fala o número. WhatsApp? É. Zero. Zero. Não pode, tá louco. Ah, depois ele passa pra lá. É fera, humildade, né, pessoa, e de todo respeito, bonita, linda. Linda, né? Lindíssima. Eu vou aproveitar que o Hungria tá casado, mano. Eu quero ficar só no rebote, irmão. Como assim? Como é que é isso, mano? Ah, chega as minas lá, tipo... É o que caiu do palco, né, mano? Fica uma rebarba ali, mano. Fala, Hungria, bate no peito. Caiu do palco. Mas como é que você vai falar pra menina? Você vai falar assim, eu vou apresentar pra você. Não, apresentar nada. Eu só falo, ó, tá comigo aqui, ó. Tá comigo, já é, mano. Ah, não é assim, melhor, pô. Imagina, não, é bom, a gente vai junto, pô. Vamos embora. Vamos nessa. Fechadão, moleque. Consegue. Eu acho que rolou, hein? Que isso, deu match, hein? Que isso, deu match aí, hein? E sabendo que o São Paulo também tava contando o Pablo, não tava? Não sei. Era o Pablo Vittar, né? Toma, toma, trouxa. Olha a trouxa! Olha os trouxas aí, ó. Os dois trouxas aí, ó. Tamo junto demais, velho. Quero ver a Nessa fazer um clipe com ela. E o quê? Ô, na moral. Mas eu faço também, é. Falando em Pablo Vittar, mas esse cara tem uma cara de pai de família que eu vou te falar. Ah, que isso, Marcos, tá louco? Tem uns travestis. É, soletres travestis. É, eu ia falar traveco, mas é um termo pejorativo. Travertina mármore. Olha lá, mano. A mulher tá bombando, mano. Ó. Olha lá. Tá bombando. Ó, a motinha dançando, vai. Olha o Pablo Vittar aí, ó. Tá bombando, cara. Incrível, a gente vê uma pessoa com opinião igual ele, com opinião sexual e conseguir romper as fronteiras e fazer sucesso. Acho que a personalidade e o talento e, vale mais. É, a primeira transa, assim, que assina um contrato com uma grande gravadora, né? Aí o cara tá bombando, velho. O cara é estourado, ele é fera. Tá bombando. Tá estourado, ele fez no Rock in Rio, né, lá, cara. Tava com a Ferg. A Ferg chamou ele pra cantar essa música lá. Foi um arregaço, hein? Foi um arregaço. Ô, Hungria, Cléo já pintou. E a Anitta? Anitta, eu não conheci. Não conseguiu ainda fazer nem nada. Eu sei que ela escuta a gente, eu já vi. Mandaram os snaps ela escutando, eu fico muito feliz. Ali é show, hein, velho? É bacana, uma guerreira também que... Já deu like em você, não? Como? Já deu like? Não, né? Mas depois daqui ela vai dar um like. Ela deve estar me vendo aí, né? Beleza. A cara que ela gosta. Anitta, né? Depois calar é o seguinte, a tua mulher tá onde? Tá em Brasília ou tá aqui? Rapaz, tá em Brasília. Ah, não é essa daí? Ela falou que não é essa moça que tá aqui fora? É, nessa loira aí. Quer me complicar, rapaz. Pô, bonita essa loira, hein, velho. Hungria, quem que faz... Hein, Hungria, quem que faz os clipes? Clipes. Bem feito, hein? Pra caramba. Produção bacana, hein? Matheus Rigola, que trabalhava com a gente. A gente tem as pessoas que trabalham nos nossos vídeos. A gente precisa também captar nas imagens de show. Então, toda parte da nossa equipe. Esse último que fez foi o Bruno, de outra produtora, e a gente costuma revezar muito. Costumo perceber os trabalhos do que está rolando, quem está fazendo o melhor trabalho, costumo pesquisar muito. Você recebe muita letra, muita música, muita composição de outros? Sim, sim. Só que eu não gosto. Você gosta de gravar? Você gosta de gravar as suas? Sim. Né? Acho que a música ela é de verdade, quando ela faz sucesso, ela é nossa cara. Eu costumo escrever muito. Hungria, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua mulher não trabalha com você? Não. Então aquela moça que aparece no clipe do Coração de Aço não tem nada a ver com você, né? Não, tem nada a ver. Tá bom, depois você bota esse clipe aí, Domênico. Qual é? Coração de Aço. Coração de Aço. Nossa, o pessoal tá pedindo demais. Vai bem, vai bem. Coração de Aço? É, putz. Essa aí também tem WhatsApp, né? Tem, rapaz. Vai colocar o Coração de Aço. Quando ele... Quando o chefe quando o chefe vê o clipe Coração de Aço, ele fica no bagaço, velho. Ah, fica. Não consigo nem inventar os braços. Mas fala com o Mário aí, que é São Paulino aí, né? E aí, Tricolor? E aí, Motinha? E aí, Marcão? Beleza, Mário? Suave, mano? Pô, tô aguardando aí a notícia do assalto no Morumbi, se já foi preso o cidadão lá ou não. Pronto. Nossa, devia, né, mano? Não dá, sabe que os caras estão protegidos, né, velho? Engole o choro. Calma. Chupa, mano. Chupa você, o Z4. Vai cair. Corta o som do mano. Toma a vacina da febre amarela pra poder jogar o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Calma, isso não vai acontecer. Só seu time que já caiu. O nosso nunca caiu. Vai CRB, Asa, Fortaleza, vai te catar. Era legal, mano, quando caiu. Era legal, mano, quando caiu. Olha, Motinha, volta a falar aqui, cara. Vocês ficam marginalizando a Série B, vocês ficam demonizando a competição. Cara, a Série B é como se fosse aquele rolê pra Praia Grande. Ninguém quer ir, mas quando tá lá, se diverte. É verdade, irmão. Cola lá que o bagulho é tão ruim. Para, mano, não é legal. Mano, tem razão, e nós somos duas vezes mal. Não, Domênico, não é legal. Quando sai a tabela da Série A, no começo... Olha, vou dizer. Olha, antes de começar o Brasileiro, sai a tabela ali, você fala, meu Deus. E o ano parece que o ano dura 5. Cara, eu vou falar, velho. O ano dura 5 anos. Como se fosse ontem, cara, o Grêmio estreou contra a Napolina. Nossa, velho. Aí você fala, não, velho, a Napolina tem que chorar. Aí, cara, tomou 4, velho. Você fala, acabou o mundo, velho. Acabou. Toda a Série B tomou de 4, velho. Não, até assimilar o golpe, né, Vieira? É terrível, até velho. Até se assimilar o golpe, então, demorou. Que nem o Inter, é demorou, agora já retomou. Não, aí você fala assim, essa coisa de você retomar a coisa aí, velho. Eu não quero mais saber de futebol, ninguém fala. Corinthians, Vieira. Primeiro jogo foi aqui no Pacaembu, né? Não lembro se era o ABC ou o CRB, né? É, por aí, essas coisas. Entramos no Pacaembu, procuramos o lugar, quando a gente sentou, olhou pro placar, já tava 1-0 pra eles. Você fala, não é possível. Os caras, você fala assim, meu Deus, eu pensei que... Porque aí você pensa, o Palmeiras também tomou uma piada, acho que no primeiro jogo da Série B, eu falei assim... Cara, eu pensei, eu pensei que era o fundo do poço. O fundo do poço é mais longe. É mais longe, é pior ainda. Mais fundo ainda. Muito chato, eu tô me sentindo fora dessa conversa. Eu também, Passaram no Paulista. Passaram no Paulista. Prova aí, ó. Reclamação lá, na Federação Paulista. Vamos falar com o outro Tricolor. Fala, Motinha. Qual a sua expectativa aí pro jogo contra o Sport? Vai ser muito difícil, o Profechor vai dar trabalho. Coitado do Sport. O Profechor tá triste. Tá o Profechor também. Faz tempo que os caras não ganham. Mas acho que o... Se o São Paulo jogar com o Corinthians, acho que o São Paulo vai conseguir uma boa vitória aí, cara. O time tá se ajustando, mas tá tendo tempo pra treinar. Ó, o Dorival, deu entrevista o Dorival, viu, RG? E falou o seguinte, que apesar, né, dessa confusão toda na parte política, né? E ele falou isso claramente, ele falou, o elenco tá blindado dessa coisa, não deixa chegar, passar isso pra dentro do campo. Conselheiro, inclusive, houve uma conversa, inclusive, que estão querendo proibir, já deram uma brecada, né, essa história de conselheiro ir no vestiário depois do jogo, sabe, até pelas discussões. Misturar a estação. Então, nesse sentido, parece que foi muito bom. O conselheiro, Motinha, vai fazer no vestiário depois do jogo? Vai dar uma manjada na saroba ali? Não! Que isso? É verdade, velho. Não, você sabe o que é, mano? Conselheiro tá, o cara mano, quer para, fazer né, aquela, sabe, olha como eu sou média, importante. Aí ele média, leva um né? primo, ou o vizinho, fala, ó, vamos lá no vestiário. Mas área. Mas você fica naquela área, tipo, que dá acesso ao busão, mas você não precisa ficar dentro do vestiário. Ah, mas os caras querem mostrar poder, né, mano? É pra isso que serve. Mas vocês estão falando de diretoria? Vocês estão falando de diretoria, ô Mário? Tá rolando um manifesto aqui na internet, cara. O Renova Tricolor, que o pessoal tá assinando pro impeachment ou renúncia do Leco, cara. Você é a favor disso aí? Sou contra. cara, eu sou totalmente a favor, cara. O Leco não tá acrescentando nada aí pra nós, acho cara. Que não tá... tem nada a ver. Eu também acho. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar no Palmeiras. Não. Palmeiras não, ele é São Paulino. Deixa o cara trabalhar. Volta, Mumu, então. Nós já temos. Volta, Mumu. Nós já temos. Volta, Mumu. Deixa o Leco trabalhar. Porque assim, é o trabalho dele agora. Calma. Lógico. Você também não espera nem o cara. Tá acertando a casa. Volta, lógico. Pra acertar a coisa que tá estragada, demora. Deixa. E relação com Ô, Marcão. Ô, Mota. Será que não seria a hora do Marco Aurélio, cara, assumir a presidência de São Paulo? Não, ou não? Ainda é, não. Deixa o Leco lá, velho. Olha, posso falar? O Marco Aurélio tem um grande problema. Ele tá comandando outras meninas. Ah! Ele falou. O mano tá dando uma senhor da ética e respeito. Falando nisso, Domênico, a técnica da seleção brasileira de futebol feminino foi mandada embora. Falando um montão, né? Ela meteu a boca no Marco Aurélio Cunha. É mesmo? Falou um monte, né? Falou. Foi por isso que ela foi mandada embora? Não sei. Mas depois que ela foi mandada embora. Não sabia, não. Saiu dele com o Marco Aurélio. Voltou o. Aquele que tava lá, como é o nome dele? Quem? O gordinho lá? O Vadão. O Vadão, né? É. Bom, Vadão. Mas ô, fala com o Mar aí, porque agora é momento de separar. Momento de separar, hein? Vai ser o placar. São Paulo Esporte. 2-0, Motinha. Não. Ah, eu queria entrar no estádio 97. Ah, e ganhou. Ganhou a vaga. Ufa, pensei que você ia falar. É o seguinte, olha, deixa eu ver aqui. Você tem que estar a 1:30 na rua Curumins, número 5. Curumins. Cidade Jardim. Fica na travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina da traição, tá bom? E não pode ir de chinelo, hein? Curumins, número 5, tá bom? Não vai de chinelo. Falou, Marião, um abraço. Foi de Um abraço aí, rapaziada. Falou, chupa, mano. Valeu. Chupa, mano. Um abraço. Momento sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Terceiro ouvinte, vamos lá. Mano, sei que dá. Anda todo bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, dá o furico aqui. Mano, dá o furico lá. Mano, dá o furico, não importa o lugar. Mano, sei que dá. Mano, dá o furico aqui, mano, dá o furico lá. Mano, dá o furico, não importa o lugar. Boa, coisa mano. Coisa espetacular, hein, alô? Espetacular. Alô? Quem fala? É o Diego. Ai, tá animado, hein, Diego? Quem é? Diego? Diego. Diego do que, Diego? Diego Trudes Bôscolo. Bosco. Trudeau. Quantos anos você tem, meu velho? 2.4. RG, 2.4 hoje. Assumiu o quê? Assumiu o quê? É, assumida. 2.4, falou. 2.4. Mas tem uma música, música sertaneja que começa com o nome dele. Como é que é? Qual? Não sei se é do Zezé de Camargo, não sei de quem que é. Mas como é que é? Tem uma nota. Canta. Como é? Quando o Diego que Essa música é evidência. Isso não é uma música, isso é um hino. Todo dia. Isso é um hino, é um hino mesmo. Toda gente aguenta isso. É bom, é isso. Parabéns. Esse é o Domênico. Parabéns. Evidência dos Chitãozinho de Chororó. É um hino do sertanejo. Lembrei. Ô, Diego, e qual que é o time? Então, é o tricolor do Morumbi. Porque ele falou meio assim, né? Diego. Ô, Diegão. Com vergonha. Falou, mano? Não falou nada com vergonha. Cara. Falou sobre do quê, Marcão? Mundial. Tá louco, ô, Diego. Opa, Marcão. É, com relação ao jogo de domingo, cara, provavelmente só vai ter uma alteração no time que jogou contra o Corinthians, que vai ser a entrada do Edmar no lugar do Júnior Tavares, cara. O que você achou dessa formação aí? Então, o Júnior Tavares no último jogo deu uma pisada na bola, né? Só que o Edmar também não é aquelas coisas, né? Mas com relação à parte ofensiva, a saída do... Esse Edmar é ruim. O lateral Edmar. Esquerdo do Santos. Aí, se vocês quiserem, a gente manda pau a pau, Zeca e o Edmar, quer? É louco, velho. Olha, Sandro Lima na live tá pedindo pra você, Diego, falar. Mandou você falar chiclete. Chiclete. Patinete. Ele mandou lá, o rapaz pediu. Foi bem, Diegão. Os caras gostam de falar besteira, eu sei que você não é, eu já te conheço. Foi bem. Como você conhece? É, pela voz. Ele começou meio mal, ele deu uma rateada, mas depois melhorou. Ele é que escolheu. Eu comecei mal porque eu tava tentando, não tava indo, aí agora consegui a primeira vez que eu ligo. Tava indo, aí fundo. Aí, Diego, boa. Deixa o cara, mãe, tá nervoso. Ô, Diegão. Eu tô falando com a escalação, com a formação com o Lucas Fernandes ali e Cueva e o meio de campo ali, Marcos Guilherme, todo mundo ali ofensivo. Você é a favor dessa formação contra o Sport? Ah, tem que ser, mano, porque o São Paulo tava jogando na defensiva, não tava dando certo, agora tudo ou nada, né? Ou vai ou cai. Né? Com certeza, concordo com você. Ele vai manter a formação que ele jogou contra o Corinthians, foi bem só. Não, era pra ter ganho esse jogo, né? Mas meter a mão, né? É, fazer o quê, né, velho? Meter a mão, para de chorar, maluco. Vocês têm 28 pontos, quem campeonato meteu com 25 jogos. Você foi no jogo? Você foi no jogo? Você foi no jogo, mano? Chorou. Não, tava aqui em São Paulo. Mas pela televisão, você chegou a assistir o jogo pela TV ou não? Assisti. É, na TV dava pra ouvir aquela música que o pessoal tava cantando assim, ó. Se o juiz não der uma mão, aí dá ruim pro timão. Se o juiz não der uma mão, aí dá ruim. Ô, Domênico. Sério que falaram isso? Ó, o negócio é o seguinte. Olha. Esses comédia aí, ó, os caras têm 28 pontos do campeonato em 25 jogos. A culpa é da mídia. A culpa é da arbitragem. Cala a boca. E mano, mesmo assim, com essa quantidade de pontos, vocês tomaram um atropelo lá. Vocês só não perderam por causa do árbitro. Tomaram o Corinthians tá poupando o time pro Paulista, rapaz. Ah, tô vendo. E volto a dizer, o que o Corinthians pode render é o que tá rendendo hoje, cara. Que esse time do Corinthians é ridículo. Nossa. É, bom é o teu time que tá pra cair, aí tem 10 rodadas já, ô. Mas não caiu. Os caras comemorando o empate como se fosse mundial. É, aonde? Nossa. Aonde? O Corinthians tem 10 rodadas. O que teve de corintiano soltou até fogos lá no bairro, velho. Quadruplicaram o bicho. É. Ridículo. Os caras ficaram... Aonde? Ô, mano, você concordou. Ninguém a mais, tá? Ô, mano. Quadruplicando o bicho pra ganhar de vocês. Falou, esses maior freguês que tem na face da terra. Ô, mano. Ah, é, sim. Ô, mano. Ô, Domênico, inclusive, ó, esses comédia aí, mano, os caras vê o Corinthians começa a escorrer pela perna. Ah, para falar disso. Eu vi domingo. Eu vi domingo os caras correndo pela perna. Rapada de vacilão. Ô, mano, você concordou com o Cássio que o Corinthians é o adversário do Corinthians agora? É o maior adversário do Corinthians? Maior rival. O Cássio falou isso. Falou o quê? O Cássio falou isso em entrevista. Mas falou o quê? Peraí, são duas coisas. Vamos lá. O Cássio, ele disse que ele acha que o São Paulo é o maior rival do Corinthians. Então, na visão dele. Ele falou, quando eu cheguei aqui, eu achei que o Palmeiras fosse o maior rival. Falou, mas hoje, vendo pela rivalidade que tem entre os dois times, ele encara o São Paulo como o principal rival. E a outra parte da declaração foi que ele disse que o Corinthians ele tem hoje como principal rival ele próprio, porque o Corinthians ele só depende dele para ser campeão brasileiro. E nisso eu concordo. Óbvio, né? Mas com relação a essa rival, colocação do Cássio aí, ó, Motinha, com relação à rivalidade aí, eu ainda acho que o maior rival do Corinthians ainda é o Palmeiras, cara. Por todo o contexto histórico e tudo mais. Mas para molecado, um cara principalmente que tem uns 25 anos de idade hoje, se você perguntar para ele, possivelmente ele vai falar o São Paulo. Porque Corinthians e São Paulo hoje tem feito muito mais jogos decisivos, assim, em termos até de mata-mata, do que Corinthians e Palmeiras. Mas eu ainda acho que o maior clássico entre o Corinthians aí, sei lá, analisando os três outros grandes da capital, eu acho que é contra o Palmeiras. E pra você, Tricolor, quem é o rival o maior rival de São Paulo? Ah, eu acho que é o Corinthians mesmo. Né? Eu acho que é meio que unanimidade, viu, Motinha? Você perguntar pro Palmeirense, pro São Paulino e pro Santista, todos eles vão falar Corinthians, assim, com raras exceções vão fugir disso. Agora, Corinthians vocês, e o seu outro rival aí vai variar bastante entre São Paulo e Palmeiras. Boa. Tricolor, São Paulo Sport, acabou seu tempo. São Paulo Sport, quanto? Uns 2-0, 2 do Prato, pra tirar a zica. Bom, Prato precisa tirar a zica, vamos lá. Boa. Então, tá bom. Diegão, você não vai na torcida, mano? Não, então, vou falar agora, posso ir na torcida aí? Manda tchau, velho. Manda. Mota a gente desligar aí, ó. Manda. Parabéns. Qual que é a frase? Qual que é a frase? Profissionalismo, Marcão. Oi? Desculpa o Mota. Oi, viu? Tudo bem? Qual é a frase pra ir na torcida, mas amigo? Mas a gente não tem que avisar. Eu quero ir na torcida estádio 97. Ah, então tá bom. Boa. Que susto, velho. 1:30 da tarde, rua Curumins, número 5, tá bom? Beleza, valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço. Ele não vai de chinelo. Hein? Tudo de bom. Esse não foi vai, o momento sem parar aqui do programa Estádio 97. É isso mesmo, momento sem parar, meu amigão. Olha só, hoje eu quero contar uma novidade bacana pra você. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso mesmo, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso aí, são mais de 1000 pontos de venda. Quando encontrar um display, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a embalagem do seu Sem Parar, sim, vai pagar no caixa, sim, e o valor pago vai, sim, virar créditos para você sair usando. Aí sim. Nos totens é tão fácil quanto, viu, meu amigão? Boa. Você acessa o totem, digita seus dados, sim, e digita também os dados do veículo. Boa. Você espera o sistema desbloquear, sim, o seu Sem Parar, e leva poucos, sim, minutos, viu, RG? E pronto. Legal. É só sair usando. Boa. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver a sua vida, viu? É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site, ó, semparar.com.br/pontos de venda e encontre o seu Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97, em nome de ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Também em nome aqui Deixa eu ver aqui, em nome de... Ah, em nome de Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra, é gol, beba com moderação. Moderation. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar também aqui o recado da HDI Seguros. Eu quero falar com você que vai fazer, ou de repente você que vai renovar o seguro do seu carro. Seu carro, ele é valioso, não é, RG? Sim, lógico. De todos aqui, então. Sim. Não é verdade? O do RG é muito mais. Muito mais, é. É, o mano queria tomar o carro dele. Queria tomar o carro dele. Queria tomar o carro do velho, bicho. É mesmo, ele é tão valioso assim, é. Mas olha, com certeza, eu posso dizer, o carro, tudo bem, o carro é valioso, ele pode ser valioso, mas o tempo é muito mais valioso. Claro, o tempo é muito mais valioso, ainda até porque, né, foi aproveitando o tempo, né, que você comprou o seu carro, né? Sim. Então faça o seguro do seu carro com a HDI, porque em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. É, meu amigo, por que perder dias esperando um vistoriador passar lá na oficina para liberar o conserto? Na verdade, você fica lá duas semanas esperando, três semanas. Porra, nunca vai lá. Não perca mais esse tempo todo, não. Sim. Com a HDI, você tem o seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. Boa. Faz uma pergunta. Faça a pergunta pro Hungria. Hungria é o nosso convidado de hoje. A gente colocou um som Hungria. Do Hungria aqui. Você é aquele mais flamenguista raiz ou aquele flamenguista tranquilo? O raiz é aquele que tem um ritual para ver um jogo decisivo. Não. Vai assistir ou no quarto dele trancado, ou vai pro barzinho com os amigos. Como é que é o teu esquema para ver um jogo do Flamengo? Por exemplo, um tipo de jogo decisivo. Hoje, mesmo. Final. Eu sou um flamenguista, não sou flamenguista raiz. É susto. É, exatamente, sou sossegado. Vai com os amigos, toma você fica, uma. Mas você vai ficar nervoso hoje, vai ficar. É, eu sou sossegado. Tranquilão. Não, mas você não fica nervoso, se não? Se perder... É, claro, não é que perdeu. Lógico que a vitória sempre é bem-vinda. Mas não vai ficar desmanchar o topete. Não, com certeza. Você perde o seu. Você perde o teu sono, Hungria, não? Não. Hoje perde o título. Você fica sem dormir? Não. Puta, não consigo dormir. Você não faz igual esse louco aqui que vai pra varanda e fica gritando que a vizinhança toda não consegue dormir. Quer jogar sofá lá de cima. Depende. Tem que tirar as crianças do jogo. Casa. Porque você sabe que esses corintianos têm essa... Corintiano é igual barata, né? É. Tem tudo quanto é cantinho. Tudo aí tem lugar, um pau mesmo pé. Isso aqui é nós. Tem, não. É o seu terror, porco. Não, muito pelo contrário. O terror seu é o nosso. Terror. Nós somos o seu terror. Você sabe que é. Você sabe que é, mano. Você sabe. Aí a conversa é diferente com nós aqui. Vocês são freguês. Pergunta lá no Aranas Park, olha, lá, que é o terror. Olha, que Aranas Park, mané, Arana. Vai lá ver lá. Aliás, o estádio de vocês lá. Aí. Se quiser, a Leila compra pra nós fazer o nosso treino. Compra onde? Tá devendo mesmo, é? Chupa e paga, viu? Chupa e paga. Ela não tem cacife, não, filhão. Sim, ela não tem esse cacife, não. Opa, tem. Essa tiazinha que banca vocês tem esse cacife, não, rapaz. Falar que é pior que tem. Só te falar que é pior que tem. Só pra você ter uma noção, mano. O primeiro ano que ela ficou com o Verdão, primeiro, o líquido, não é bruto não, viu? O lucro líquido, quando ela colocou a marca dela no Verdão, mais de 1 bilhão, viu? Já paga teu estádio, isso é só o lucro. Paga onde? Paga onde? Ali é 1 bilhão, mané. É, dois. Mas se chegar com um pangalá de 1 bilhão, se chegar com 1 bilhão, você tá falando assim, vem, paga logo. Até menos, viu, gente? O negócio dela é prestar dinheiro. Se chegar à vista, se mandar 800, fecha. Patrimônio do Corinthians, rapaz, é louco. A vista é 40% de desconto. Aí nas compras, fica fazendo lá, sei lá, faz jogo shopping. Isso aí naquele puxadinho que vocês têm no canal 2. Mas o CD do Palmeiras. Não, é muito longe. Quase garagem. Faz garagem. Não, muito, lá, faz, sei lá, shopping center, alguma coisa assim. Agora quero dizer o seguinte: mas você não perde o sono. Já que ela não, sai não, do teu não, clube, não. Você fecha, não rapaz. Eu sou torcedor tranquilo. Tranquilo. Não, deixa eu ver aqui mais um pedacinho da música. Hungria, cama de casal, ó. Eu vou te ganhar, para de chorar. Esquece essa história que dentro. Olha, tem gente na live lá, o Alaf Assis. Flamengo vai tomar hoje, hein? Já coloquei Hungria. Flamengo vai tomar hoje, hein? Tomar o quê? Só champanhe. A Gersi, canta Detalhes. Tem Detalhes? Detalhes é boa. Tem Detalhes? Roberto Carlos, né? Detalhes, Roberto Carlos. Como é que é Detalhes? Canta o beijo assim, como é que é? Ela é Patrícia, mas gosta de malandro, cheia de malícia, é quer andar onde eu ando. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Aê, Hungria! Nossa, você cantou a música do Vieira, velho. Gosta, safada. Vai te catar. Ele gosta sim. A Andriele Guimarães. Balando, agora sim, tem Hungria. Nossa, um monte de gente. Hungria, domingo, como é que é? Em Jequibaia. O Léo Santana. Jequié, você vai estar lá na Bahia? Isso, vou estar sábado agora. Vitória, né, Marcinho? Ora, você tá indo. Sexta-feira agora. Sábado, Vitória, domingo, Jequié. Caramba, é, tua vida é dentro do avião também, hein? É, demais. Hungria. Vai pra lá, vem pra cá. Tá querendo abrir uma pauta aqui. Correria. Mas tá com jatinho já. Já tem jatinho? O show de 11 de outubro, vou estar na Nitro Night aqui, vai ser bacana. Nossa, vai ser legal, hein? Tá com bacana, hein? Nitro Night. O Vieira também, tem um jatinho diário. Tem. Todo dia de manhã. Meu é diário, só que é na Rua Togo. Família não. Vanessa Cassielli, amo ele. Colocou obrigado, coração Vanessa, aqui. Obrigado, Vanessa. Não é mulherada, tá em polvorosa aqui com você, Hungria. É você, ô Pompansudo. Hungria, você já explicou. Por que que é Hungria? É meu sobrenome. Nossa senhora, eu não sabia. Gustavo da Hungria Neves. Desculpa, por que que você é Mota? Tudo bem, porque ele não sabe meu nome é artístico. É Mota. Não é meu nome verdadeiro. Ah, não é seu sobrenome? Não. A menina tava perguntando aqui, eu não sabia. Foi no começo do programa, muita gente pegou atenção, depois. Né? Vamos prestar atenção, né? Ué, mas... O Mota parece a Doris do Nemo, cara. Que isso? Esquece, ele ouve alguma coisa, daqui 10 segundos esquece, cara. Ai, ai. Vou esquecer, viu, uma ô, coisa. Ô, Domênico, o pessoal tá todo mundo aqui perguntando. Ah, imagina. O Guilherme perguntou. Nossa, agora aqui, cadê o Sombra, Domênico? O Sombra? Sombra, onde você tá, nossa, Sombra? Tá, eu tô sentado na porra da madeira. Na madeira. É isso. Enquanto o Sombra está na madeira, vamos às mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. 943530150. Que bonita sua roupa do Chaves na versão mano. Vamos lá. O mano queima rosca, assa linguiça com a boca. Seu mundial foi contra o Vasco, não vale nenhum centavo. E o galinhão não vai pagar. Eu sou o famoso mano. Com as gêmeas eu entrei numa enrascada. Estou tremendo na base. Não. Da Taizinha vou tomar uma enrabada. Vamos lá, pessoal, assim vai. Rimou, hein? Queima rosca. Como que esse maluco aí, velho? Essa linguiça com a boca. Seu mundial foi contra o Vasco. Não vale nenhum centavo. Nossa, gonga essa porcaria. É música lixo. Ah, gonga chupa, é isso. Mano. Ruim, lixo, hein? Ruim. Denis Pagani, hein? Olha, você podia fazer algo. Útil dessa sua vida ridícula e doar sangue. Fazer uma música tosca dessa daí. Me surpreende muito você, viu, Domênico? Sem mundial. Essa música rolando aí. Eu tenho. Viu? Não sei pra que ele falou. Pra você mesmo, 51 pinga, lá. Porco. Então, mas é pinga mesmo. Tem problema nenhum, qual problema que tem? Ah, inclusive, olha, você tem a, foi tá homenagem ao nosso título, nome? Vocês, nosso viu? Time, o título foi tão importante que nós temos uma pinga com o nosso nome, lá. Viu, mano? Viu? O seu mundial de vocês tem pinga ou tem bebida? Não, não tem, né? Então chupa aí, ô trouxa. Mundial pra porcada aí, vai te catar. Já tem lá. E ó, nós temos uma bebida, nós temos uma bebida com o título. Ah, de catar, ó. De novo, chupa. Briga, é mesmo. Vai ser mundial. Tem problema. 51 é pinga. É 51. E é pinga, exatamente. É isso aí. Vamos lá, mais uma aqui no nosso. Mas o que você tá vindo pra cima de mim? Vai pra cima do Denis. O que eu tenho a ver com isso? O cara esse faz a música pra você? Esse mané aí. Muito perguntado. É São tá Paulino. Rindo. Ele falou aí, você não ouve? É verdade. E outra, e você, você que tá na mesa, quem você deveria ter gongado esse maluco. Não tem gongo mais. O gongo não existe mais. Arrancaram o chacal daqui. Falou. Só quando falarem mal de mim é que eu. O resto eu deixo tudo. Vamos lá. Vamos lá, mais uma. Olha na Bahia, Dodô. Olha na Bahia. Olha na Bahia. Vai, Dodô. Vai, Dodô. Balada na Bahia. Cadê o chacal? Olha na Bahia. Foi legal. Você não pode. Não pode. Ah, não pode. A regra é essa. Não pode. Ah, mas já cortou. Ah, que pena. Vamos a mais ouvintes. 3, 2, 8, 4, 7, 0. Não vou mandar mais. Mas o mano que falou. Você tem que tirar, não falou? Falou. O mano falou. Você tá na mesa, você tem que tirar o que é ruim. Isso é ruim pra mulher. Mas essa não era ruim. Ruim. Vamos ouvir de novo, vai. Não vou ouvir, porra. Vocês querem ouvir isso aqui de novo? Lógico. Mas se for ruim, eu tiro. Tira. Se for ruim, eu tiro? Mas ouve inteiro. Não, calma, se for ruim, já pode tirar. Eu vou quebrar esse galho de vocês. Puxa saco, Benedete, velho. Nossa. Olha na Bahia e Dodô, olha na Bahia. Olha na Bahia e Dodô, fala da Naba, oh, olha na Bahia. É ruim porque eu vou dizer porque. Eu ouvi o nome do Pera, cara. Não, quero que se dane. Porque assim, eu não gosto do cara que faz a original. O Beto, é o Beto Barbosa. Barbosa, né? Ruim, ah, ruim. Pra mim é ruim. Você gosta? Calma. Então casa com ele. Não, é o problema. O Domênico com essa cara de dançarino de lambada. Aí lambada. É inveja, não, mas né? Vamos ouvir o nome dele, ele que a gente inveja. Não ouviu. Vamos ouvir de novo. Então vai. Olha de novo. Naba e Dodô, olha Naba. Olha Naba e Dodô, fala Naba. Se você fica cantando, não pode. Se segura! Você fica cantando, aí não dá pra ouvir o cara falar. Enquanto não dá. Não é verdade, Marcão? É verdade. Aí você fica cantando, não dá pra ouvir. É verdade, Vieira. Ou eu coloco o negócio aí pra vocês ouvirem, ou então não dá. Vamos lá. Olha na Bahia, Dodô, olha na Bahia, olha na Bahia, Dodô, fala da Naba, oh, olha na Bahia, Dodô, olha na Bahia. Olha na Bahia, Dodô, fala da Naba. Tia Leila tá brava porque não tem mundial. Esse Palmeiras é fraco, Dodô tá passando mal. A tia Leila tá brava porque não tem mundial. Esse Palmeiras é fraco, Dodô tá passando mal. Olha na Bahia, Dodô, olha na Bahia. Olha na Bahia, Dodô, fala da Naba. Olha na Bahia, Dodô, olha na Bahia. Olha na Bahia, Dodô, fala da Naba. Valeu, galera. Jefferson aqui do Morumbi. Jefferson. Corintiano. Chupa, Dodô. Nossa. Nossa, mandou. Aí foi. Não fez. Achei ruim isso. Não vai falar isso do Dodô. Tava certo, Dodô. Quero dizer que o rapaz é o Jefferson. Estou colocando nesse momento. É. Tá banido? Não. Não vai fazer isso. Não. O que você tá fazendo? Jefferson? Tá banido? Não. Morumbi e Corinthians. Nunca mais vai ganhar porra nenhuma não, da rádio. Não vai ganhar. O cara cantou bem, cantou bem. Tô colocando na lista negra. Cantou, legal. Ó, oh, Hungria gostou. Hungria, quem é isso? O quê? Ele cantou bem? Não, cantou bem. Você é vendido, viu, Hungria? Vamos, senhores. Ah, antes de mais ouvintes. Eu preciso falar dessa festa aqui, cara. Vai ter uma festa do Halloween da véia. Ah, boa. Bom. Festa do Halloween da véia. Atenção, informação importante, porque, olha, estávamos vendendo aí o primeiro lote de ingresso a R$50, RG. Preço muito bom. Mas eu tenho uma notícia ruim. Esses ingressos primeiro já foram pro saco. Ah, esgotou rápido demais, terminou muito rápido. E vou dizer, se você não correr pra comprar o segundo lote, vai acabar também, tá bom? Sim. Ingressos do primeiro lote do Halloween da véia já esgotaram, tá bom? Então, tem algumas lojas ainda tem, viu? Se você correr pra comprar aí. Sim. Olha, segunda-feira o Marcos Freitas entrou no ar aqui, falou que tinha 20 ingressos de primeiro lote na loja dele, na embaixada da Dance Music. Ah, é? Não sei se já acabou, mas se você for em algumas lojas, pode ser que você encontre. Mas eu acho que já acabou. Pode Outro aviso importante, que você, de repente, quer comprar ingresso de camarote ou ingresso de open bar, só tem dois lugares pra você comprar. Sim. Porque a gente tá vendendo os ingressos na embaixada Dance Music, estamos vendendo ingressos nas lojas Tentbit. Sim. Mas só dois endereços que você vai comprar, ingresso de camarote e open bar. Ok. Na Energia 97, segunda a sexta, horário comercial, sim. Paulista 1439, nono andar. Sim. Ou no site, e no site é com mais comodidade, né? Tite360.com.br, tá bom? Boa, Halloween da Velha, 27 de outubro, na Audio Club, com o Rodrigo Teaser. Conhece o Rodrigo Teaser, ou Hungria? Não. Rodrigo Teaser é o cover oficial do Michael Jackson no Brasil e um dos cinco do mundo. Que o coreógrafo do Michael Jackson escolheu a dedo. Falou, pô, você é o cara que dança canta. É canta igual o Michael Jackson. Cara, é bom. Esteve no Rock in Rio, arrebentou no Rock in Rio. Passou rapidinho lá, o Rodrigo Teaser, né? Ele esteve no Rock in Rio, arrebentou na apresentação dele. Tanto que no primeiro dia que ele foi, que estava previsto uma apresentação única, chamaram e falou, volta no segundo dia. Olha lá. Não, ali é o Michael Jackson. Ali é o Michael Jackson. Imita bem mesmo, hein? Ele é igualzinho, rapaz. Aí não, aí é o Michael Jackson. Serginho me interrompeu. Se o Serginho, o louco, buscar lá do YouTube, lá o Rock in Rio do Rodrigo Teaser, ele vai visualizar. E ele canta igual o Michael Jackson. É impressionante. O cara é impressionante. Vou pesquisar. E vai estar fazendo a festa com a gente lá. Cara, é bom. Na Áudio Club 27 de outubro. Canta. Nesse evento? Canta com banda, com todo mundo. Aí é o Rodrigo, olha o Rodrigo. Esse é o Rodrigo. Bom, olha o Rodrigo Teaser aí, ó. Esse é o Rodrigo Teaser, tá bom? E canta, dança, é impressionante. E teremos também os DJs do Energia na Véia fazendo uma festa, vai ser uma festa muito legal. Vale a pena você ir na festa do Energia na Véia, tá bom?

Que é o seguinte, vamos falar de Estela Barros, que é o maior país do mundo que vai receber aí a maior paixão do planeta. É, meu amigo, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Por exemplo, você quer ir assistir, de repente, vamos dizer assim, só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer ir assistir só as quartas de final, semifinal e final? A Estela Barros também tem essa opção. Já sei, você quer ir assistir a Copa inteira, né? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vai acontecer, viu? Também guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede Moscou e São Petersburgo. Olha, você pode até parcelar em até 10 vezes, olha que legal, 10 vezes, hein? 10. Mais informações, pode acessar agora, www.estelabarros.com.br, ou você pode ligar no 2166-2250, como tem gente aí de todo o Brasil ouvindo nesse momento, então 11-2166-2250, tá bom? 11-2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 aqui pela Energia 97 e também em nome, deixa eu ver aqui, em nome de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grande Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Boa. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, hein? É uma delícia. Vamos lá para mais uma ligação? 32847097, vambora? Bora. Mais ouvintes participando aqui. 32847097, vamos lá. Ó as drubas tocando aí. Sou gaúchinho fogoso. Ó, você também. Essa gaúchinha que é paçoca, vinheira que é mandioca, vinheira que é mandioca, que vai ganhar. Não pode ver linguiça que dói, da vinheira que é mandioca, vinheira que é mandioca. É mandioca, vinheirinha? Que é mandioca, velho. Alô, agora não tem chacal, não é o vagabundo. Alô, quem fala? Pedro. Pedro do quê? Pedro Ferreira de Andrade Júnior, parcelado. Ô, louco, é, bicho. Vem parcelado, né? É, vem algumas vezes. Pedro, quantos anos você tem? Eu tenho 32. 3.2, RG. Hoje? Hoje? Hoje não. Como assim hoje não? Mas tocou muito. É mesmo? Sim. O que, que tocou muito? Aquela de 60, 70. Não, o que, RG? Qual? Olha lá. Para, Pedro, Pedro, para. Para sensacional, cara. Lembra? Nota 10. 10. 10. Rapaz, já escutei muito isso já, viu? Olha lá, viu? Escutou muito. É, é demais. E aí, o time? São Paulo? Chupa, chupa, seus antes. Ai, é isso chupa, mesmo. Ai, vai, louca. Ai, louca. Casga a roupa aí, ó. Bilisca. Você viu ele querendo falar grosso, mano? Ai, chupa. Você viu? E o esforço que ele fez? É, ele respirou fundo. Eu chego aqui na rádio de manhã, quando eu chego, mano, tô com um pouco de sono ainda. O pessoal, eu saio dando um bom dia. O pessoal acha que é o Cid Moreira, velho. Ai, peraí. De manhã, que horas? Meio-dia. Ah, quê? Ah, meio-dia, cara. Ô, horário mano. Bom pra você vir trabalhar. Oi. Ô, mano, quando vocês dormiam no mesmo quarto, quando vocês eram solteiros, né? E aí o Marcão chegava das festas e tal, você percebia alguma coisa diferente, assim, que você acordava, via ele com purpurina suja no quarto, como é que era? Batom. Um monte de coisa. Não, mas o batom era de uma gaúcha. Ah, o batom era de uma gaúcha, velho. Mas só dormia de gaúcha, pode ser. Mentira, porque ela não gosta. Ah, é? Não. Ô, e Pedro, que mancha. Oi. A camisa dos homens. Com relação ao futebol apresentado pelo São Paulo no segundo turno, cara, é outro time ou não é? Fala a verdade. Ah, com certeza mudou, meu cara. Tá, o Dorival tá começando a dar uma cara pro time, né? Pelo menos vontade do time tá se observando, né? Ah, e a disposição também, né, ô Pedro? Porque você pega no jogo de domingo, por exemplo, com a escalação ofensiva que o Dorival entrou. Sim. Pra você manter um time daquele lá sufocando o Corinthians, cara, que é o líder do campeonato. Se você não tiver uma disposição, uma entrega dos jogadores, você não consegue, não é? Sim, com certeza, cara. Surpreendeu o domingo, viu? Né? Pela disposição que o time passa, pela vontade, pelo futebol que apresentou, com certeza, cara. Vocês acham Mas aí que tá, vocês ficam falando, Maltinha, desse jogo contra o Corinthians. É, tudo bem que o segundo turno do São Paulo não tá ruim. São Paulo hoje faz uma campanha, se a gente analisar só o segundo turno, uma campanha intermediária. São Paulo seria o décimo primeiro do campeonato. Décimo lugar. É, mas não dá pra se basear somente nessa partida contra o Corinthians, porque todo mundo sabe que é um clássico, né, mano? Clássico, muitas vezes aí os jogadores eles dão um pouco a mais e tudo mais. Sim. É aquele sprint final. Mas foi o melhor jogo do São Paulo, mano. Então, Martinha, mas não dá pra ter. Então, eu concordo com você. Das partidas que eu vi de São Paulo, não vi todas, claro. Mas das partidas que eu vi foi a melhor que o São Paulo jogou. Foi a que ele mais se aplicou. O São Paulo tava levando até sorte também. É, o São Paulo ele merecia até vencer o Corinthians pelo volume de jogo que o São Paulo teve. Só que o negócio é o seguinte, é, se pautar nessa partida somente contra o Corinthians, eu acho que é um pouco dar o all-in com um par de dois. Porque a realidade do São Paulo também não é essa daí que jogou contra o Corinthians. Porque se fosse, o São Paulo não estaria na posição que está. Então mas, vocês não mano, acham que tem que ter um pouco de cautela? É que a expectativa não, a partir daí, né? A gente, tem que acreditar que é essa, mano, a realidade do São Paulo. Porque se você for pensar... Porque todo mundo falava, lembra? Olha, se o São Paulo ganha do Vitória e depois consegue um empate ou uma vitória contra o Corinthians, a moral fica diferente. Então a gente tem que apostar nisso. Que a moral do time, a confiança, vai voltar por causa disso. Porque senão, se você falar assim, ah, mas era um jogo atípico, o São Paulo vai voltar a ser o que São Paulino teve aquele jogo que foi, acabou sendo enganoso, que foi aquele contra o Botafogo. Sim. E todos diziam que a partir dali também mudaria. Né? Também mudaria. Quer dizer, não mudou. Mas agora né? O São Paulo vem numa sequência, né? Agora... Ganhou contra o Vitória. Mas independente das vitórias, ô Mota, eu acho assim, ó, o São Paulo no segundo turno, cara, até aqueles jogos que perdeu, que nem foi o caso do Palmeiras, o São Paulo jogou até certo ponto do jogo melhor que o Palmeiras, mas assim... o São Paulo no segundo turno é um time mais consistente, cara. Tem errado menos individualmente, que é o que estava prejudicando demais o São Paulo. Com relação a esse jogo contra o Corinthians aí, independente dos erros de arbitragem, mas assim, o Júnior Tavares tinha todas as condições de ter colocado a bola pra fora naquela jogada com o Rodriguinho. Aí depois que o Sidão fez a defesa, o Denilson teve a oportunidade também de chutar a bola pra frente, furou. Deram uma moscada no gol. Então, mas é esse tipo de coisa, RG, que tem prejudicado os resultados pro São Paulo. Você não acha, ô Tricolor? Não, com certeza. Com certeza. Teve aquela vitória contra o Botafogo, igual falaram aí, foi meio enganosa, né? Sim. E eu acho também que o problema, cara, é um pouco atrás, né? Porque principalmente perto do final do jogo, quando toma um gol, principalmente, aí que o bicho pega, né? Parece que bate no apavoramento. O time fica abalado, né? É. Ô, Pedrão, mas isso é normal num time que tá lutando pra não cair. O time, quando leva um baque, tá ganhando, por exemplo, 2-0 e depois acontece um empate, por exemplo, é difícil a parte psicológica. Não, mas tá. Agora o Dorival tá conseguindo corrigir isso aí, não tá não, Pedro? Tá sim, vamos torcer pra dar sequência nisso aí, né? E eu quero ir na torcida estádio 97, hein? Boa! Ah, e aí ganhou, garantiu a vaga, hein? Ô Pedro, tamo hoje aqui. Curumins número 5, tá bom? Curumins número 5? Isso. Sim, travessa da Marginal Pinheiros ali, cara. Tá anotado, beleza. Tamo hoje aqui com o Hungria, cara. Quer fazer uma pergunta pra ele aqui, mano? Ah, cara, só mandar um salve aí pra ele, né? Porque eu ando de carro baixo, de aro 18, e gravezinho. O Hungria sabe que quem curte carro assim, ouve Hungria, não tem jeito, né, no carro. Tamo junto, obrigado, de verdade, rapaz. Não tem jeito, eu curto pra caramba. No meu pendrive tem pelo menos umas 100 músicas do Hungria lá, que é o que mais toca. Tamo junto, irmão. Obrigado de coração mesmo. Certo. Falando em caranga, Hungria, você curte uma motoca, não curte não, mano? Rapaz, eu curti, eu tomei uma queda aí, foi pra nunca mais, ó. Sério mesmo? Até entrou assustado? Entrou até no contrato, cara. O Mota também. Raspou o rosto todo. Atividades perigosas, eu não posso mais nem andar. Mas machucou alguma coisa aí, não? Acho que o ombro, o braço, a perna. Porque compromete show, né, cara? Verdade, eu tinha que viajar no outro dia, aí eu não posso mais andar de moto. Os contratos novos, os caras botou doído. A mulherada e os fãs do Hungria aí agradecem, né, mano? É com emoção, assim que é bom. Placar pro jogo aí, Pedro. Domingão, 4 horas da tarde, mano. 2-0 tá bom, cara. 2-0? Todo mundo deu o mesmo palpite. 2-0 tá bom. E o Diego Souza não joga, né? Esse zero aí em função do Diego Souza não jogar, né, cara? Que esse desgraçado quando joga contra o São Paulo, ele deu. André vai jogar? André Balada joga, hein? Joga. Na mão, André vai vir pro Vila Mix aí na sexta-feira, já vai encher o caneco, vai jogar domingo daquele jeito. Ô, Domênico, falando nisso, mano, mandar um salve aí pra galera do Love Story. Hoje tá fazendo 26 anos, o cara convidou nós pra colar lá, mano. É mesmo? Eu e Marcão vamos. Faz tempo que eu não colo lá, hein, mano. O Hungria vai com nós. Bora, das antigas, hein? A mulher dele tá em Brasília. Das antigas, hein? 26 anos. Pô, colava lá na época que o gerente era o seu Moisés e o DJ lá era o DJ Batman, cara. Batman. Lembra? Lembro. Aí, ó. E o Robin auxiliar. E hoje também é dia de São Cosme e Damião, hein, mano? Hoje é o dia. As guloseimas ou travessuras. Assim, lá, hoje só vai dar os pirulitos pra chupar. Não, no Love Story. Oh, isso. Love Story hoje é Cosme e Damião. Quem não tiver com bala, tá com doce, mano. Eita. Tá bom, Pedro, um grande abraço pra você, viu? Ô, Dodô. Oi. Só um horário pra mim, que eu preciso anotar, não sei uma, se você tá falando. Uma e meia. Uma e meia tem que estar lá, sai a 1:30 lá na rua Curumins, número 5, tá bom? Beleza, só mandar um abraço aí pro meu filho que tá na escuta, o Guilherme, que tem 6 anos. Guilherme. E pra minha esposa Vanessa. Beijo, alô, Guilherme. E pra todo mundo de Itaquera aí. Olá, tá bom, obrigado. Um beijo pra Vanessa, isso aí. Graças, tudo de bom. Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Stella Barros Turismo. E meu ouvinte que mandou aqui mensagem também. Quer ver, ó? Domênio, pede pra Hungria cantar Lembranças. O Leonardo já cantou, acabou de cantar agora por conta, não lembra. Nossa, velho, muita gente. A Vitória Vieira. Seria parente? Ah, sim. Não já conheço, peguei muito. Não conheço. Ela manda aqui: eu amo demais Hungria, ele é lindo demais. Manda um beijo. Eu já gostei dela, que ela só fala a verdade. Eu gosto de ser sincero. Além dela ser parente do Vieira, é cega também. beijo, Vitória, tamo junto. Gabriel Cantoni mandou aqui: Dodô, eu descobri o som do Hungria através do Igor, do canal BR Clube TV. Esse canal fala da cena de drift lá no Japão. Aí, ó. Gabriel contra Guarulhos. O Japão tá muito cotado pra show também. Caraca, velho. Tá demais, hein, velho. Essa galera do drift, dos carros baixos, eles escutam bastante. Tem uma pergunta do Marcos aqui, Marcos Vinícius Araújo. Sim. Gostaria de saber de Hungria. Hungria, você sofreu preconceito, algum preconceito no começo por fazer músicas de anabolizantes? Não, que tinha meu amigo aqui me apoiando, né? Não tinha. Tô brincando. O Marcão ouvia todas, ele ouve até hoje, né? Não sofri nenhum tipo de não, preconceito, né? Não. Nossa, tem um monte de gente lá na live. Deixa eu colocar mais som do Hungria aqui. Um pouquinho, o meu carona. Meu carona deve ser. Meu legal, carona. Mano. Coração de aço, hein? Os caras estão falando do zorro do asfalto, velho. Então, pera. Coração de aço. Vocês estão pedindo um monte e não dá. Pede uma. Coração de aço que tá todo mundo pedindo. Mas bota o clipe aí, Sérgio. Coração de aço. É. Coração de aço. Ó. Ó. Cadê o clipe? Não, o Sérgio já traz o clipe da nave. Já, já. Já, já. Bora. Mais uma vez sem limite, sem sono. Um coração tão bonito, sem dono. Ia ficar em casa, mas mudou de plano. Você, Dai. Tá cansado, aí, vai? Olha lá o clipe lá. Outro ré, agora o clipe. Olha lá, Domênio. Outro beijo, outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que ponto 40. Fazendo mais barulho que tiro de oitão. E nessa boca lindo cigarro de menta. Voltou pra casa cedo, quase sem mais noção. Mais uma vez, vai chegar em casa de madrugada outra vez. Mesma cena da semana passada e o cheiro de álcool. Como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá sem chão. Hungria, você não tá fraco não com os clipes, velho. Eu tô falando sério, velho. Legal. Ele tá muito gringo, velho. Cara, tá muito legal, muito legal. Tá gringo o clipe, velho. Demais, os clipes dele tão sensacionais, né, mano? Baita porra, produção, velho. Se você não ouvir a música, colocar só o clipe, você fala, pô, é gringo. É gringo. É gringo. Tá gringo mesmo, legal pra caramba. Ah, eu pegava essa cena aí, ô Dodô, que você pega a mina no colo, eu demorava umas 5 horas, regravava. Aquela lá gostou da mulher, você não aguenta. Quem que é a moça do clipe lá, ô Hungria? Luana, o nome dela. Luana. Gente boa demais. É nós, hein? É gente boa mesmo. Boníssima, velho. Gustavo, depois a gente conversa, Gustavo. Pode deixar. Dar os contatos, né? Na pessoa física, que jurídica se é a Hungria. Na física, se é o Gustavo, passa pro... É o Guga. Pro chefe, entendeu? O Claudinho aqui na live. Amo essa música. O chefe gosta. Hungria, como é que é? Canta, combina comigo. Essa é top, hein? O Ala Santos que mandou aqui. Canta aí, astronauta. Liliane Gonçalves mandou. Lulu Santos, né? Lulu Santos. Astronauta. Astronauta é... Vanessa, que amo essa música. Ó, aqui, ó, o Suelen. Oi, B. Salve, Hungria. Gu lindo. Ô, eu gosto de pessoa sincera, velho. Não, eu gosto é disso. Queria deixar um beijo pra minha amiga Dayo, The Brand. Tamo junto, viu? Um grande beijo pra você. Moleque, é DJ do Chico, apaixonada. É o famoso Hungria Transarino, né? Que é esse, o rapaz tá casado. Casado, é, o chefe também é. Ele é o Danilo. Danilo Neves, esse cara é um mito na música. Amo demais Hungria. Todos os dias eu escuto. Olha que legal. Show. Priscila, como é que é? Priscila Silva, lindo! Obrigado, Pri. Ai, lindo. Não é você, o beijo. Sara, falou que você é bravo, é o brabo. É o brabo. É o seu apelido, brabo? É o bordão que a gente criou. É o brabo. Respeito brabo. É, quem mais? Que nome é muita gente. Salve Hungria! Renato Henrique acabou de mandar agora. Renato. Hungria é muito top, cara, é humilde demais. Tamo junto, um abraço aí, Hungria é nóis. É o Clécio Victor que mandou aqui. Clécio. Boa, Clécio. Clécio, é boa, Clécio. Gosta, Clécio. Boa, Clécio. Leandro Silva Machado canta Dubai. Dubai também tá pedindo, Dubai é legal, hein? Dubai, vamos colocar o Dubai aqui. Dubai, hein? Dubai? Dubai que é a cidade que os palmeirenses achavam que ia nesse ano, né? Caraca, velho, que pedrada no domingo. Roupas na escada, garrafas de espumante. Não sei de onde essas donas apareceu. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho xaropou. Botar até o uísque na casinha do Satã. E quando assoviei, meu cachorro nem acordou. Hoje essa chola tá Dubai, essas donas tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Já essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na... Hungria, deixa eu te perguntar, você tem fã-clube? Sim. Quem que são os seus fãs? Tem vários, um? Vários, tem vários. Capaz até falar, até você deixar consegue... de mencionar um. Sigo? E você consegue conversar com esse pessoal todo? Ou tem alguém que te ajuda? Sim, a minha equipe me ajuda, mas eu consigo administrar bem. Não com todos. Às vezes existem certos shows que não consigo dar atenção pra todos. Qual que é as suas redes sociais, Hungria? Instagram, Hungria _ Oficial. Meu canal no YouTube é Oficial Hungria. E a minha página no Facebook é Hungria Hip Hop Oficial. Legal. Boa. Enquanto a gente ouve aqui Hungria ou Dubai aqui, deixa eu dar um recado aqui. Olha, quero chamar a sua atenção agora para um papo bastante sério sobre o seu futuro, sobre a importância de uma forte formação na graduação. Já parou para pensar o que realmente pode fazer a diferença no seu futuro? Olha, hoje existem muitas opções de faculdade, mas como, por exemplo, escolher a certa, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz. É necessário conhecer bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, que é a Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota no Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Olha os diferenciais aí, ó. Atendimento / dúvidas direto com o professor, orientação profissional, simulação de processos seletivos, núcleo de empreendedorismo, laboratório de inovação tecnológica, corpo docente, onde todos os professores atuam no mercado. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. O mercado reconhece isso. Nossos alunos estão nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. Para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, viu? Para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Então inscreva-se no vestibular em www.eseg.edu.br ou utilize sua nota no Enem, tá bom? ESEG, meus amigos, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Estamos chegando no final do Estádio 97. Ô Domênico, manda um abraço rapidinho aqui, ó. O Ismael, que foi ontem estranho no Ninho, ele não deu tempo de falar, apanhou, terminou o programa por causa do horário político. Então, um abraço pros filhos dele aí, Luiz Henrique, Gabriel, e pra esposa dele, Ana Lúcia. Pô, legal. E também pro Maurício Rondon e pro Júnior, que é cabo da Força Aérea, firmeza? Valeu. Verdade. Mas antes de terminar aqui, viu, mano? Cabo, né? Que isso, mano? Olha, antes da gente terminar o programa, preciso trazer aqui o resumo das manchetes. Vamos lá, resumo das manchetes, no finalzinho aqui, ó. Resumo das manchetes! Scream for me, Corinthians! Corinthians hoje vendeu 15% do restante que faltava do Malcom. O atacante Malcom pro Bordeaux. 4 milhões e meio de euros aí. Vai entrar uma graninha. Mas o lance não vai ser pra pagar o Pablo, não, hein? Essa grana vai ficar aqui, né? Sabe que tem alguns direitos de imagem atrasado, tem alguns juízes pra pagar. Então vai ficar aqui a grana. Santos! Let's go! Eu acho que dos lesionados aí, apenas o Renato deve jogar em o clássico. Lucas Lima, Vitor Ferraz, o Gustavo Henrique, acho que vão esperar mais um tempo. What the fuck now, Palmeiras? Palmeiras que o quê mesmo? Ah, verdade. Palmeiras que tem o clássico no sábado. Hoje teve um bate-papo aí entre o Matos, presidente e o elenco. O William e o Luan, sobre as expulsões contra o Atlético Mineiro, saíram ilesos, vão poder jogar. Are you ready, São Paulo? São Paulo que tá treinando, hoje fez treino tático, aquele treino mais, né, pra jogada ensaiada, aquelas coisas todas. Dorival jogou com 13, ele gosta de fazer esse treino com 13 em campo. Que é o número da sorte do Zagallo, né? Que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas enfim. E o Júnior Tavares, que tá suspenso, dá lugar ao Edmar na lateral esquerda. Próximo jogo contra o Sport. É isso aí, foram as principais manchetes aí do seu Bento, né? As manchetes aqui do Estádio 97. Bom, chegamos ao final do programa, mas deixa eu mandar abraço aqui pro Maurício Destri, né? Que é o São Paulino que vem aqui hoje também, né? O Diego Belisário, que é palmeirense, esse gente boa, torce bem pra caramba. Trabalham com a Elô, que tá aqui no estúdio com a Hungria também. E quero agradecer profundamente aqui, Hungria. Uma salva de palmas pra Hungria, que hoje participou do nosso programa. Muito legal, Hungria. Parabéns. Mais sucesso pra você. Que você arrebente tudo, tá bom, Hungria? Eu queria agradecer o carinho, a recepção de vocês e falar que eu sou muito agradecido por essa porta aberta. Estou imensamente feliz. E quando precisar, estamos aí, além de um simples encontro, o que precisar eu tô aqui à disposição de verdade. Valeu, Hungria. De 11 de outubro vamos estar na Nitro Night, só relembrando, e vamos pra cima hoje lá na Love Store, viu? Tamo junto, fechadão, moleque. Tamo junto. Acerta uma salva de palmas pro Hungria, senhoras e senhores. Boa, valeu, Hungria. Boa. Fala aí, mano. Doutor, deixa eu mandar um abraço aqui também rapidão. Manda lá. Mandar um salve aqui pro Fabinho, pra Rô, pra Mayara, pro Fábio e pra Natália aí também, todo mundo camarada aí do Nelsinho aí. Tamo junto. Boa! É isso, gente. Obrigado, mano. Obrigado. Um abraço, você, mano. Boa noite aí, viu? Obrigado, Dodô. Pra vocês também aí. Até amanhã, irmão. Nós. Ô, RG número 2. Quem garantiu hoje camiseta presente de tentebit.com.br? Ele vai sair todo pimpão. Francisco Reginaldo Moreira. Só isso, RG. Esse é o presente que garantiu hoje aí, tá certo? Obrigado a todo mundo. Vieira, RG, chefe, o Marcão. Obrigado. Basílio da produção. Amanhã tem mais Estádio 90 Motinha, que agora vai chegar de novo. Amanhã é de volta em nome de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar McMelt, McFrita cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, hein? E extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede extra é gol, mas beba com moderação. Amanhã 5:30 de volta ao Estádio 97 aqui na Energia. Obrigado, vem aí o Night Sessions depois do intervalo. Um grande abraço, a gente se fala amanhã 5:30. Tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Go. Para o ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Com o PT no governo, as mulheres tiveram grandes conquistas. A Lei Maria da Penha foi aprovada, as empregadas domésticas ganharam direitos e as trabalhadoras rurais também. No Minha Casa Minha Vida, a escritura é em nome da mulher, que nem o cartão do Bolsa Família, que garante comida boa na mesa. Agora, Temer quer tirar os nossos direitos. Não podemos aceitar. Precisamos de mais mulheres na política. Filie-se ao PT e vamos juntas defender o Brasil. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Ciro Gomes, é preciso transformar o Brasil? Do jeito que as coisas estão, agora mais do que nunca vai ser preciso muita coragem, determinação e fundamentalmente preparo e experiência. É preciso ousadia para tornar a realidade um Estado necessário, protagonista e voltado aos verdadeiros interesses nacionais do povo brasileiro. Precisamos unir os melhores corações, as melhores mentes, de todas as cores, todas as entidades e regiões, para construir um Brasil forte e voltado de verdade para quem trabalha e produz. Ciro Gomes, PDT 12.

Yep. Se você comer um ou outro, não dá nada. Mas se você ingerir 18 ou mais de uma vez só, por elas serem ricas em cianeto, você morre. Mas tem uma coisa aqui que você não vai botar fé. O quê? Banana. Banana? Banana. Banana. Bananas, elas são ricas em potássio e se você tiver uma overdose disso, é tchau, tchau pro senhor. Você é louco. E com quantas bananas que eu vou ter uma overdose? Umas 400. Ah, vai pro inferno. É, eu acho que você explode antes de conseguir comer tudo isso. Moral da história? Não com bananas. Mas aí, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97, que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o André Spinelli, Gustavo Favro, e nós somos do Cê Não Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? Pode voltar. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Fala aí, São Paulo. Ótima noite pra você. Ligado aqui na programação da Energia 97. Bom finzinho de quarta-feira pra você, certo? A melhor noite no Brasil acontece aqui na Energia. Com os melhores DJs também de dance music e o melhor da house pra você. André Ponciano na próxima hora, hein? Sobe o som, só sonzeira, tá no ar, hein? Ótima noite, começou. Fino da House Music. House Music. Night Sessions. 97.7 Energia.